Tem um porquê de eu estar com o celular aqui. Tem? Tem. Pensei que você era muito apegado a ele. Seu melhor amigo. Não sei se ele é meu melhor amigo, mas ele é. Nossa, preciso peidar, peraí. Que captei, legal. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos robôs, com todos os seres humanos robôs da internet. Eu sou Fernando Baroni, comigo aqui está Thiago Pagliacci Zanetti. Ah, oh, não, tentei fazer. É Pagliaço, né? Ride Pagliaço. Não, é Pagliacci. Pagliacci, tá certo? É, você falou certo. Você sempre foi certo e depois foi pro errado, mó burro. Pelo menos você eu cortou o cabelo, certo, agora, né? Que eu reparei. Sim, eu tô tipo há 3 horas, assim, que agora que eu vi que tá mais limpo. É que agora a gente tá no. Essa é a gravação late night. Ah! E na verdade, assim, a pior coisa mais irritante que tem em podcast é quando alguém fala, ô, oh, você cortou o cabelo, bonita a camiseta. É uma mídia sonora, né? Eu gosto disso. Deixa isso as pessoas não confusas. E isso não é um podcast. Por isso que a gente faz isso. Eu tenho um quadro novo. Opa! Eu tenho um quadro novo. Então vamos ter dois quadros hoje. Ah, boa. O meu é Fernando Baroni encarando seu passado. Fernando Baroni encara o seu passado. Vai ter vergonha. Vixe. Presta atenção. Pera aí. Ah, você foi pegar o episódio número 1, né? Eu sabia. Olá, seres humanos e robôs que escutam seres humanos e robôs pela internet. Eu sou o Fernando Baroni, estou aqui com o Thiago P. Zanetic. Aê! Eu já era bobo do começo, você já tava tudo sem gracinha, né? Como deixa é eu pôr pra um... carregar o celular, vai falando aí. Como é que um aê já era bom desde o começo? Aê! Olha a voz que você tá fazendo, você tá dando uma empolada na voz pra parecer mais, sei lá, másculo, mais forte, mais viril. Aê! Aê! Ainda vai levar um tempo. Você ainda tava no rolê Garoto Vida Louca Zona Norte Zona no primeiro Norte, episódio? É, eu era malaco naquela época. É, 6 meses atrás. Oh, vai fazer um ano logo mais, hein? É mesmo, olha. Fazer aniversário, vai ter um episódio de aniversário. Vamos fazer alguma coisa assim, tipo aniversário? Ó, oh, episódio de aniversário vai ser um episódio de Teoria da Conspiração. Eu sabe o que eu acho legal de a gente ainda não ter ouvintes que cobram as coisas da gente? Porque ninguém cobrou essas coisas. É verdade. Ninguém se importa o suficiente pra cobrar, então tá ótimo, né? E qual é o seu quadro? Tem música também? O meu quadro é... Money! Ah, nossa! Você tava fazendo assim, tipo, olhando pra mim, falando, você deve conhecer. Como você não conhece o que eu tô fazendo? Você tava fazendo um air guitar. Eu acho que eu fui meio... totalmente fora do ritmo. Meio totalmente fora. Meio totalmente, exato. Mas enfim, o quadro é Money! Money! Você, cidadão que acessa o issonãoisonsite.com, vai notar a partir deste programa uma área nova ali na postagem, que é a... Dê seu dinheiro pra gente. É, a área do mercenário. Seguinte, estamos abrindo, inaugurando aqui um Apoia-se, a versão nacional do Patreon, que é um nome bem mais bonito. É realmente a versão brasileira do Patreon? Não, não, né? Eles não são afiliados, mas é a mesma ideia, né? É a mesma ideia, tem vários, né? Só que assim, a gente não vai querer que você dê metade do seu salário pra gente, que nem Universal. Sim. O que a gente quer é R$1 de cada um de vocês. Caso você tenha condições também, né? Você gosta, você pode, você quer, R$1. Ali você vai ver nossas metas, o que a gente tem pra... fazer com o dinheiro, o principal é manter o site um ano no ar. Na verdade é pra cobrir, a ideia é pra cobrir esses custos que a gente tem pra manter no ar, simples. Que basicamente o que eu vou fazer é dividir por... Na verdade tem que ter uma meta também custo. Pra eu cobrir a Coca-Cola que toda vez que eu venho eu trago. Eu vou botar na conta, vai ser a segunda meta. É, porque toda semana eu venho... Pagar o cigarro e a Coca-Cola. Cigarro e Coca-Cola. Cigarro tudo bem, ninguém precisa pagar, agora Coca-Cola tá foda, né? Que é pra manter nossas cordas vocais aquecidas. Desse jeitinho maravilhoso. E se você der R$1 pra gente, um temerário, um golpito... Você receberá toda semana Isso Não É Uma Newsletter. Escrita em 4 mãos. Princípio. Não, você não vai receber isso se você der R$1. Quer dizer, se você quiser comprar, tá aí embaixo também. Aí é a sua opção. Não, mas é, nós precisamos cobrir alguns custos, então se o pessoal puder ajudar, está lá. A gente tentou fazer de graça, não, mas chegamos no limite do gratuito e precisamos migrar. Não, e assim, é um real, né, tá aí. É, eu acho legal que assim, eu não tô exigindo muita coisa de ninguém, nem a gente não tá. A gente não tá exigindo, nós estamos... dando a possibilidade da pessoa que quiser contribuir e gosta do nosso serviço. É simbólico, que nem esse programa. Eu acho que é um valor apropriado para o que a gente oferece. É simbólico, sabe? Igual ao nosso intelecto. Né? É bem nessa pegada. Peraí. E se você é totalmente doido, que nem, por exemplo, Ayrton Marinho, e você quer ver as metas estendidas a serem alcançadas pra gente fazer mais coisas, você vai ter que chamar um amiguinho. Olha só. Pirâmide na internet. Não, hoje em dia como é que é? Marketing multilevel. Multilevel, né? É a torre de Hanoi. Não é mais pirâmide. É o marketing multi-ouvinte. Não, mas aí é aquela questão, entendeu? O pessoal... Na verdade, assim, se você já traz... A pessoa que já indica... Eu sei de pessoas que ouvem, já indicam para amigos, tudo. Sim. Isso já ajuda também a gente. Lógico. Né? Então... Porque eu acho que é natural. Se você gosta do negócio, você quer que mais pessoas conheçam aquilo. Tirando o Rafael Fernandes. Que se ele gosta de alguma coisa, ele esconde. Ele enterra. Ele quer para ele. Ele bota 5 metros de concreto em cima da coisa. É verdade. Bom, tem mais algum quadro? Agora tá, hoje é dia não. Tem tantos quadros quanto um museu. Nossa, eu me enrolei todo dia. Já era ruim. Já era, tipo, pra ser ruim, eu piorei. Rodrigo Santoro. Meu filho. Esse é o quadro Rodrigo Santoro. Quando um dia a gente inaugurar a loja do site, vai ter a camiseta. Meu filho vai ter nome de santo. E atrás, Rodrigo Santoro. É, bonito. Vai vender pra... Melhor do que, vamos lá, camisetas que são proibidas. Também já tuitei esse daí. Faça sexo com segurança, escrito atrás segurança. Puta, proibido. Proibido, é lei. Estou impondo hoje essa regra. Aquela lá, fígado multiflex, né? Total flex. Que mais que tem? Então beleza, toma aqui um galão de gasolina. Bebe, filha da puta. Qual mais? Eu falei mais no dia, pô. Eu não me lembro. Você acha que eu fico olhando seu Twitter? Tem mais o que fazer. Você me segue, você deveria. Não você silenciou. Assim, você silenciou. Só porque a pessoa tá te seguindo, quer dizer que ela lê tudo que você escreve. Olha, eu leria tudo que eu escrevo, porque depois de meu porque filho vai ter nome disso. É igual a Thiago Zanetic. Não, a gente... Thiago Zepanetic. Zepanetic. O Zepanetic é o seu Mr. Hyde. Vai ser tipo eu, assim, com uma cartola, assim, com sobretudo com a gola levantada, assim. E boladão. Ah, sim. Aí eu, ainda valeu. Saudade da balada, hein? Balada, descobridor de 7 bares. Aliás, ó, no próximo, né, que a gente vai escolher. É, no próximo. Ó, bom. Até o momento a gente teve 0,12 inscrição. Aí que tá a questão. Teve uma sugestão de um bar. É, exato. Solta, sim. O negócio é o seguinte, vamos lá. Ninguém quer ganhar livro. Não quer ganhar gibi. É livro e gibi, de graça. É só mandar e a melhor ganha. Não quer mandar? Precisa relembrar aqui? Vamos relembrar. Descobridor de 7 Bares é a balada do Lulu Santos. É o pub crawl do Lulu Santos. Então, assim, pra você ganhar um exemplar autografado de 11 Reis Princípios... Peraí que eu preciso rotar. Fala você que eu acho que eu vou rotar. Insano. Não, insano. Insano! Orewa! Insano kokoro ga karu ne muida! Isso foi a coisa mais ofensiva pra todo um povo que já foi feito no mundo. Ah, tô zoando a dublagem, pô. Ah, tá. Uhum. Porque não é sempre a mesma voz. Você tem três vozes em desenho japonês. É o cara sisudo. Orewa! Não sei o quê. Aí tem o protagonista que tem aquela voz irritante. É o Naruto. Naruto! Sasuke! E tem a menininha. No Dragon Ball tem um elemento a mais. Que no Dragon Ball tem um negócio que era... Que eu nunca soube o que eles faziam. Que ele ficava parado assim, aí ficava vendo lá. Ah, eram os raiozinhos. É. Que ele juntava start. Não, eles faziam tipo... Com a boca, assim. Ah, é? É, sei lá. Que quando ele fazia aqueles rolês, tipo, virar Super Saiyajin. É, ficava tipo com... Ficava aquela... coisa elétrica em volta, né? Imagina que fossem as estáticas, assim. E o Descobridor de 7 Bares É. São 7 bares com nomes que remetam a Lulu Santos. Não, não precisa ser diretamente, não, mas você precisa fazer um roteiro pra pessoa fazer um pub crawl. É, do Lulu Santos. São 7 bares que você precisa percorrer, que são pubs, né? Um pub crawl, com canções ou citações ou coisas da carreira do Lulu Santos. Se você for esperto, tipo, ouvinte, o que eu faria? Eu pegaria a lista de música do Lulu Santos, pegaria as mais próximas, assim, mudaria um pouquinho a palavra, pronto, ganhou um livro, um gibi de graça. Pois é. Não ganhou? Ah, mas aí tem que tirar foto pra pôr na rede social, assim, tá? Pra você gente... Você tá cobrando uma exposição depois. É lógico, né? Porra, você... é de graça o livro pra mim? Não. É de graça o gibi pra você? Não. Não. Então acabou. Vai, o envio também não é barato, não. Vai que alguém lá de, sei lá, de Manaus... Ah, impresso módico, vai levar 2 anos pra chegar, mas chega. Um dia chega, né? É. Não, mas aí, bom, não recebemos... A gente não tá muito se importando com essa promoção. Vocês não querem receber, dane-se. A gente já notou que vocês não estão se importando, né? Então... Sabe por quê? Porque todos os nossos ouvintes já compraram nossos produtos nas lojas licenciadas. Uhum, tá bom, tá bom. Será que eu tive um boost do 11 Reis nos últimos tempos aí, que não sei se são ouvintes ou não, mas tá vendendo. Eu não sei porque eu descubro por mês, né? No fim do mês, a Ugra me passa o relatório do que eu vendi. Ah, não, eu vejo o ranking da Amazon das coisas. Então, tipo, eu só vejo, eu sei assim, e a cada 3 meses eu recebo o relatório de venda. Eu não posso colocar porque não tem ISBN. Ah, tá. Aliás, Thiago Lee, um ouvinte que Dona Jane trouxe. É verdade, é. Marketing multilevel. Ele tweetou usando a hashtag, isso não é uma hashtag, uma musiquinha. Descobridor dos 7 bares, Jagermeister, eu quero sim. É verdade, eu vi esse tweet. Aí, ó. Nossos ouvintes aí. E lógico que chamado Thiago, no caso é Thiago? Thiago. Pessoal, gente boa, pessoal de bem, cidadão de bem. Zona Norte. Zona Norte. Tem mais algum tweet, alguma coisa que você quer falar? Queira acho falar? Que a gente faz a leitura no final, né? Ah, tá bom. Então, agora é hora do tema da semana. 15 minutos depois, eles resolveram falar alguma coisa que útil, mas não vai ser porque essa porra desse programa, eles não sabem o que vão falar, enrolam e acabou. Isso cabe muito bem com as minhas piadas. Né? O tema de hoje é... É tipo o enredo de escola de samba, né? Da infância à vida adulta, à morte e a imortalidade é uma bosta. Não, você tem que botar o Maurício de Nação em algum momento pra ser o tema de escola de samba. Vamos lá. Nós vamos falar basicamente sobre a vida. O sentido vida, dela. Mas sem o universo e tudo mais. O universo do eu. Vixe, eu verso. É, o eu verso. E a Terra 6 é um meu. Nossa senhora! Se não tivesse rede, eu me jogava dessa janela agora. Tudo bem que não é morrer que é baixo, né? Mas. Quer dizer, poderia morrer. Tu ia pular de cabeça. Aí poderia bater a Fontanella. Fontanella? Fontanella, que é a famosa moleira. Eu conheci alguém que tinha esse sobrenome, Fontanella. Fontanella é bem comum, que vem de Fontenelle e tal, assim. Vamos lá. Sentido da vida, a vida toda como um todo. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida... 42. Não, nós não vamos fazer isso. Comer, crescer, fuder, cagar, morrer. Basicamente. Na verdade, é assim... Tem uma música do Raimundos que é assim, né? É do Raimundos? Eu lembro de algo assim, não lembro de onde. Comer, cagar, fuder, não sei o quê. Comer, cagar, meter... Comer, cagar, meter... É da... É do primeiro disco. É... Ai, não tô lembrado qual que era a música. Você está procurando aí, eu tô vendo. Ah, agora tem o computador aqui, é Nega Jurema. Nega Jurema. Nega Jurema vai descendo a ladeira. Se lá dentro, se não sou sacola, um saco de Maria tonteira. Molecada, vamos ao rua inteira, vem correndo que a feira já tá pra começar. Daí tem um negócio. Do trovão. Eu adorava. O primeiro ser do Raimundos era uma das coisas que eu mais gostei, assim. Nossa, eu ouvia muito. Meu primeiro show da vida foi do Raimundos. Comer, cagar, fuder, fumar. Essas leis da natureza ninguém vai poder mudar. É. Basicamente o sentido da vida é esse. Mas na verdade o sentido da vida, segundo Neil deGrasse Tyson... Vixe. Estamos quânticos agora. Ah, agora foi. Agora assim, você imagina aquela foto dele assim, olhando pro cosmos. Espaço. Assim, estamos na navinha do cosmos. Hoje é o estúdio em CG. E agora aqui, vamos chamar pro estúdio Neil deGrasse Tyson. Hello, boys. Ele tem um vozeirão bonito, né, pô? Você já viu foto dele jovem? Cara, ele era malhadão, com um blackzão da hora e com umas costeletas suíças pontudas, assim. Vai linkar aí. Vamos olhar essa foto que eu preciso reagir. E ele era, fazia luta greco-romana. Caralho, velho! E ele era mó fortão, assim. Nossa, ele era parrudo. É, ele era tipo grandão, assim. Nossa, tem uma foto maravilhosa dele de braço cruzado, assim, meio tipo... E aí, qual é? Com óculos, um aviadorzão. Não, ele é foda, pô. A maior mente do nosso tempo? Sim. Sim. É, que, na verdade, assim, é que ele e o Stephen Hawking. Stephen Hawking, né? É. Eu acho que o Stephen Hawking ganha. Porque tudo que o Stephen Hawking faz é pensar. É. Não, na verdade, assim, os dois meio que se complementam, assim, mas o Stephen Hawking ainda é um pouco mais, assim, por tempo mesmo, né? Assim, o Neil deGrasse é mais novo e tal, né? Vamos lá. É assim, acho que ele tem mais contribuições. Isso, exatamente. Né? O cara tem teorias que mudaram o paradigma da ciência. Exatamente. Ele ocupa a cadeira em Oxford, que já foi do Isaac Newton, já foi do Albert Einstein. Ele ocupa essa cadeira atualmente. Pouca bosta. É. E Pouca bosta. Mas assim, eu acho... que piada puta. Que horrível. Eu adoro aquele sintetizador de voz. É legal e que ele também, ele porque ele notaliza. Zoa. É legal que não tem, tipo, quando ele faz participação tipo, no Simpsons, é ele que dubla, né? E eu vi pra vender outro dia o boneco dele, do Simpsons, que tem a cadeira dele tem uma luva de boxe que sai assim, né? E tem um helicóptero, ele vai embora, assim. É, o Neil deGrasse eu acho importante pra... Legal que a gente tá totalmente no tema, né? Oh, você falou que o sentido da vida, segundo o Neil deGrasse... É, eu vou chegar lá. Mas eu acho o Neil deGrasse muito importante, porque ele, de uma forma pop, ele ensina física quântica, assim, ciências... Assim como o Arthur C. Clarke antes dele. Arthur C. Clarke, ele fazia um negócio um pouco mais cabeçudo. O Neil deGrasse é tipo showman. Ah, cara, Cosmos não era tão cabeçudo assim. Não é o Arthur C. Clarke, porra, é o Carl Sagan. Carl Sagan, verdade. O Arthur C. Clarke fazia na literatura, no caso. Porque tem as teorias, as coisas assim, estão nos textos dele. Mas o Carl Sagan fazia dessa forma. O Neil deGrasse é mais showman ainda. Uhum. E tem o Bill Nye, sabe? Isso que eu ia falar, tem o Bill Nye. Só que o Bill Nye, ele é muito famoso, muito forte nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil não chegou... Ele é tipo um Bickman. É, o Bickman menos caricato. É. Ele fazia os negócios divertidos de ciência pra ensinar tudo. Então são pessoas importantes, né? É legal que todo debate que tem com criacionistas, essas coisas, sempre é o Bill Nye que vai, né? Tem até um famoso, ou né? O Stephen Fry. O Stephen Fry, mas o Stephen Fry é meio ácido demais, né? Sensacional, pô. O Bill Nye, ele é super educado, ele escuta o cara falando, ele não faz tipo... Sabe, assim, que bosta esse cara tá falando. E Neil deGrasse falou em uma palestra aí que ele tava dando, um menininho perguntou pra ele, tem um vídeo, até viralizou, um menino de 6 anos perguntar qual que é o sentido da vida. E ele fala, aprender algo novo todo dia, aprender alguma coisa nova, né, experimentar. Na verdade, assim, sim, porque na hora que você para de aprender, de ter curiosidade, essas coisas, sua vida, sua existência não vale mais a pena. Você empaca, né? Exato. A vida tem que ser desafiadora. Tem que ter alguma coisa pra mover ela. Senão você só tá... Existe aquela velha frase, né? Tem todo homem... Homem, no caso, não sexo masculino. Ser humano. Vamos... Todo humano. Vamos arrumar essa frase. Todo ser humano vive. Todo ser humano vive. Mas nem todo ser humano vive realmente. Até o William Wallace fala isso na quando ele está preso no Coração Valente. Naquele filme super certo. Acurado historicamente. Sim, é o deleite do historiador. Aquele filme. Mas eu amo aquele filme, ok? Não, ele é legal. Eu gosto pra caralho. É legal que eles mostram a bunda e depois o pau pro exército inglês. É maravilhoso. Quanta gente não deu pausa pra ver a bunda do Mel Gibson, hein? Eu gosto daquela cena que tem uns cara que não pararam de mostrar a bunda, tomam uma flechada na bunda, mano. É legal. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kiss man by the hundred. And if you were here... Seu sotaque é horrível. É horrível. Ah, o dele também não é tão bom. Não, mentira. Dele tá bom. Ok. But they can take our lives. But they can never take our freedom. Haga! Gabra! Bom, aí acontece o seguinte. Então a gente tem que aprender. E a gente já começa logo cedo, na infância, se fudendo. Porque querendo ou não, a gente na infância, a gente faz o quê? Cai, bate a cabeça... Não, e tem aqueles se momentos fode. Mágicos que você olha uma tomada. Aquela coisa tentadora com buraquinhos na parede. Aí você se aproxima e um ser humano mais velho vira e fala, vai dar bosta. É. Vai dar bosta. Aí você faz, Eu tô aqui, eu tô cacona. Aí a pessoa adulta vira, você vai lá e faz. Mas isso nos anos 80, hoje em dia tem aqueles negócios, aqueles plugs. Nos anos 80 a tomada era até maior. Era, oh, cara, na era moral, encaixe perfeito pra um garfo, assim. Não vou usar isso aí, não. Ah, tá. Deixa assim se eletrocutar, criança. Você conhece um caso de uma criança que morreu porque... Olha, eu não conheço, mas meu irmão poderia ter morrido mil vezes. Meu irmão era louco, meu irmão era surtado. Meu irmão é uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. O meu irmão, uma vez, ele tava com raiva de mim, ele veio me atacar com um cabo de vassoura. O que salvou dele bater no meu rosto, ele me dá com a vassoura na cara, foi que eu segurei o controle remoto assim e quebrou no meio. Foi tipo coisa de filme, assim. Tava brigando por conta do canal da TV? Não, era um negócio nada a ver, assim, eu não me lembro, mas não tinha, ele não tava vendo televisão. Eu tava. Acho que ele queria que eu saísse do quarto, alguma coisa assim. Você falou de vassoura, eu lembrei que eu vi hoje Ofensas em Italiano. Opa, aí é legal, hein? E tem uma frase que eles usam, sensacional, que eu não vou lembrar da pronúncia agora, então eu não vou falar ela em italiano, pra não ficar uma bosta, mas traduzi-la é: enfia uma vassoura no rabo e vai varrer a sala. Olha, e até interessante, porque é um modo de você limpar enquanto você pode realizar outras atividades com as mãos. Na verdade não é uma ofensa, isso é um desejo de multitarefa. Isso é multitarefa. É, olha que legal, pô. E Rafael Fulanetti, estagiário lá da Cord, que também é ouvinte. Ouvinte, é. Ele... Eu não sei se ele é ouvinte, ele curte os posts. Ele escuta. Se você escuta Rafael Fulanetti... Fulanetti. Você tem que comentar no post disso aqui a seguinte palavra. Não, a seguinte coisa. Barone Bobão, cara de melão. Que bosta. Não, tem que ser alguma coisa... chamativa. Se você ouviu até aqui e não... Ah, ele poderia ser um fazer o descobridor dos sete bares, mas ele... Será que ele não quer insano, que ele tem medo de não gostar e falar, ixi, o patrão não escreve bem, não. Eu não tenho nada a ver, dane-se, né? Ah, se estivesse achando isso, ele é trouxa. Mas o... Você não escreve bem, né? Enfim, mentira, Rafael Fulanetti também mandou uma boa hoje, que é: eu até pagaria o Uber pra você se fuder. Rafael Fulanetti viu alguma postagem, porque eu vi essa postagem no Facebook. Não, Rafael... Não, ele não inventou, ele não tomou... Ah, tá, ele não tomou, ele falou, eu acabei de inventar, só foda. Ele só mandou essa, assim, do cancioneiro popular. É muito boa. Não, é muito boa. Eu até pagaria o Uber pra vocês fuderem. Oh, tirei o... Roubei o status dele, né, de pessoa destacável do podcast. Pô, desculpa aí, meu. Continua ouvindo a gente aí, pô. Mas o sentido da vida é a infância. Não, então, na infância... A infância é feita pra gente se destruir. É. Porque assim, você cai, bate cabeça. Eu lembro que uma vez eu fui pular um banco que tinha no pátio do prédio e tava em reforma. Então eu tava cheio de areia. O que que eu pulava e caía na areia da construção. Uhum. Só que tava sujo de areia. Aí no quarto pulo, porque super legal a brincadeira, vem correndo, pula no banco, criança cai na areia. Criança é uma repetição, né? Criança é retardado, pronto. Não tem uma criança que seja normal. Porque assim, nós somos máquinas, o cérebro é uma máquina de aprender. Uhum. Ele aprende como? Analisando, comparando situações similares. É. Por isso que criança adora repetição. Por isso que tem o Teletubbies. É. Teve, né? De novo. Por isso que a criança pula 20 vezes 20 na merda da areia. Então, um parâmetro. É, e o parâmetro me levou aonde? Escorreguei. Aí eu... Sabe quando o pé vai pra cima e a cabeça vai pra baixo, daí você vai cair? Eu caí e bati a nuca no chão assim. Caralho. E a cabeça na guia. Blum, assim. Na guia? Era uma guiazinha assim. Era baixa, vai. Devia ter seus 5 centímetros. O suficiente assim. Pra te matar. O suficiente pra que me aleijar, se fosse o caso. O que aconteceu? Nada. Só doeu. Eu fiquei... Crianças são incrivelmente resistentes. Sim, a danos, é por isso, né? Que os ossos são mais maleáveis. Eles são feitos pra receber impacto. De merda que acontece com crianças, você fala, mano, morreu. E a criança levanta, tipo, dando risadas. É, porra. Não, é absurdo. É absurdo. Tem um que é um gif até, né? Que o pai joga a criança pra cima, bate a cabeça da bate no teto. Plum, e a criança cai rindo, assim. É um bebê, assim, sabe? Oh, e aquele vídeo da águia carregando o nenê? Não. Você nunca viu isso? Não. Eu acho que é montagem. É claro que é. Não, nunca chegaram numa conclusão se era montagem ou não. Porque, porra, a águia consegue levantar consegue. Cabra. Não, a águia leva cabra, raposa. Aí era tipo uma criancinha andando no parquinho, assim, aqueles parquinhos de criança. Tipo, sei lá, devia ter um ano, dois, começando a andar. É. Passa a porra da águia, pega o nenê, assim, tipo, encosta no rasante. Não, velho. Caralho. Volta aqui. Eu acho que é o bicho solta a criança. Não lembro direito esse bicho. Não, deve soltar. Não, assim, se fosse real isso aí, seria um puta negócio famoso, assim, aparecer no Jornal Nacional, assim, sabe? É, porque eu assisto pra saber se saiu ou não. Sérgio, no Globo Repórter. Piorou. Eu falei meio inglês, assim, ou foi na impressão minha? Eu falei meio Globo Reporter. Reporter. Globo Reporter. É, e se fosse em alemão, seria Globo Reporter. Bom, o negócio é o seguinte. Porque, na verdade, na vida, eu tinha falado isso no episódio perdido, essa frase, porque eu me senti muito gênio, muito crânio, e o episódio se perdeu. Que é, experiência é o nome que damos aos nossos erros. Essa frase é de Oscar Wilde. E, na verdade, a vida é isso, entendeu? Você tem que se fuder pra aprender. Uhum. O problema é que, assim, a gente se ferra na infância com essas coisas, e a infância acaba, vem o quê? Adolescência. E tudo que a gente quer fazer na adolescência é o quê? Se masturbar. Chega um você ponto. Você tá se preparando pra sua função primordial na exatamente, Terra, né? Que é reprodução. Daí você tem que fazer o quê? Descobrir formas de não ser pego se masturbando. Já aconteceu com você? Seus pais pegaram ou não? Não. Comigo não. Óbvio que eles sabem o que você tá fazendo. Sim, mas por isso que eles não vão lá. Depende. Que você pode se achar espertão com os adolescentes que ninguém sacou o que você tá fazendo. Tem uma história boa, que é mas sacam. Um amigo do amigo meu, ele estava se masturbando no quarto. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Não, não é comigo, porque foi o pai dele. Meu pai se afastou, eu tinha 6 anos de idade. É, eu não tinha masturbatório nessa época. Não era um masturbator. Não, não, não. Não tem como. Não, você não sabe nem pra que serve o pinto. O pinto serve pra mijar. É. Malemá, né? E aí, o menino tava lá se masturbando. Olha, como é que é que o Alex fez? Aqui, ó. Eu não consigo porque puxa a mão. O menino tava lá, plena atividade. Manda ver. Aí, o pai entrou. Aí, os caras, nesse ponto da história, você fala, e aí, o que, que você fez? E o cara fala, continuei. É, ué. Olhando pro pai, assim, né? Tipo, precisamos falar de Kevin, e né? E aí, beleza? Tá bom aqui, viu? Ela tá quente. Sabe? Mas até que tá certo, na verdade. Porque você já foi pego, filho. Já tô no inferno. Você vai perder nenhuma ereção, pode ser sair impune. Como dizia o velho ditado, o que, que é o peito pra quem tá cagado? Exatamente. Depois você pensa nisso. Pera aí, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Pisou na merda? Abre os dedos. Da hora, eu gostei dessa. Então, mas é realmente assim, porque chega na adolescência, você se preocupa o quê? Com sexo. É. E coisas violentas, né? Assim, hormônios, a flor da pele. Brincar de brinquinha. Overdrive no negócio. É. Nossa, mas realmente tem uma fase que é foda, hein? É. Tem uma fase que é complicada, que você só pensa nisso. Ralar. Tipo, diz que o homem pensa mais que a mulher, mas eu acho que isso daí é bobeira. Eu acho que, tipo, nessas pesquisas existe muito daquela questão de... Do poder social, né? Do poder social, exatamente. Então, tipo, tá fazendo a pesquisa, você pensa em sexo quantas vezes ao dia? Ah, eu não penso nisso. Tipo assim, por causa que a sociedade obriga até hoje as mulheres a reprimirem essa coisa sexual. Porque eles, gosta de sexo? Nossa, que puta, né? É. Tipo assim, não, todo mundo gosta de sexo, todo mundo quer transar. O negócio é esse. Então o sentido da vida é transar. Comer, cagar, fuder, fumar. Bom, aí a adolescência é uma época complicada, porque você não sabe o que você é. Porque você tá ainda se descobrindo. Nós sabemos o que você é. Você é um imbecil. Você é um bosta. Você é um merda. Você é um merda. Qualquer que seja o adolescente é um merda. Sim. Eu fui, Baroni foi, você que está ouvindo foi. Ou é. Ou é. Se você for adolescente, você ainda é um bosta. Desculpa aí. Eu sou um bosta. Mas você chega lá, entendeu? Quer dizer... Ou não. Caso você morra, você vai morrer um bosta. Tem eternos adolescentes. Ah, tem. Mas é um caso à parte. É, isso aí é um caso à parte. Teve a série Two and a Half Men, era basicamente isso. É, aquilo é um adolescente eterno. É um adolescente olha eterno, só que decadente, Charlie Sheen, né? Que tristeza. E o legal é que o personagem dele não chegava aos pés do quão babaca de ódio. Ele é de verdade. Ele é de verdade, né? É babaca. Tipo assim, enquanto ele não machucasse as pessoas, ok. O problema é que rolou aquele negócio do HIV e ele com as atrizes pornô, blá blá blá. Então ele se torna um babaca por causa disso. Porque enquanto ele não machucasse ninguém, tava bom. E a adolescência é complicada, porque nossas ideias estão se formando. Então é aí que é fácil de se perder. É aí que você começa a falar um monte de merda, pensar merda pior ainda. tomar umas posições ridículas. Coisa que vai te envergonhar mais pra frente. Você começa a usar umas hashtags de um político fulano de tal. Ah, e você vai. 2018. Coisa que você vai se arrepender muito depois. Sim. Provavelmente, talvez não. É. E você vai querer apagar toda a evidência disso. Nós, como crianças dos anos 80. Ah, que maravilha! A gente consegue facilmente apagar os Não, a gente só tem coisa legal na internet. O pior de vergonha que eu tenho são meus tweets, as coisas assim. Só que assim, é só falar, puta, que cara infame. Que tiozão. Tiozão bobão. Mas olha, a adolescência tá. Opa, sem incólume, tá tranquilo. É. O tanto que assim, é porque realmente as redes sociais com a gente começou no Orkut, pô, a gente já tava. Já era adulto. 20 anos, já tinha, sei lá, sabe? Ah, acho que eu tinha uns 18. É, eu devia ser, eu era mais velho, eu devia ter, sei lá, 21 anos, sei lá, alguma coisa assim. É, tranquilo, nossa, essa idade aí você já tá mais acertadinho, né? E assim, ó, tá na internet, tá pra sempre. Tá pra sempre. Ah, mas eu apaguei. Uhum. Tá pra sempre. Alguém tem. Opa. Em algum lugar acham. Tem então, uns dedos nervosos, o dedo do print chega a tremer ó, toda hora, né? Você escuta até o som dele. E o pessoal gosta, hein? Falou merda, salva o print. Opa! Mas assim, por um lado, falar merda na internet e às vezes ser repreendido por algumas pessoas, se não viralizar, é legal, que pode se tornar um aprendizado. Sim. Então assim, eu acho que às vezes, isso é uma coisa que eu penso bastante. Às vezes tem gente que fala alguma merda, mas sem maldade. É. Algumas besteiras que são faladas... Tadinho, ele não sabe. É, ele não sabe. É óbvio, se envolveu alguma coisa, por exemplo, vai, sei lá... Estupro, alguma coisa do tipo mais violenta, puta, é assim, tipo, tem que ser repreendido de forma grave. Falar, ó, isso é grave que você tá falando, não faz piada com isso, não é humor. Mas assim, existem besteirinhas ou coisas que, assim, que aparentemente para ele são inofensivas, que basicamente ele não entende. E vai muito da criação de cada um, vai do jeito que cada um. É, foi criado, não sei o que. Então as pessoas estão às vezes tentando entender. Então não basta você tirar um print. Põe naquelas páginas lá, sei lá, aquelas páginas que lutam contra essas Sim. coisas, assim, e daí vai todo mundo atacar a pessoa, porque daí não vai aprender, às vezes basta um diálogo. Isso é um problema bem grave da internet, na verdade, né? Que, tipo, às vezes o diálogo resolveria e, na verdade, tudo vira um barulho gigantesco e pronto. É. Então, assim, você, adolescente, faz o possível pra não postar nada. Sério. Não posta. Você não tem nada que seja interessante pra falar nessa época da sua vida. Só se você... Tipo, por exemplo, você acha que o Christopher Paolini escreveu a série... A tetralogia Herança? Herança. Ele escreveu o Eragon com 15 anos, né? Você acha que ele se orgulha de Eragon? Bom, o dinheiro ele se orgulha, né? Porque ganhou uma grana da porra. É. Mas eu acho que se orgulha, porque não é tão ruim assim. Eu acho legal que Eragon é Dragon, só que só mudou uma letra, né? Ele é jovem, né? Não, 15 anos, pô, 15 anos de escrever um livro. Pô, tudo bem, o pai dele era editor. Pô, obviamente que o cara ficou em cima e falou, ó, moleque. Mexe aqui, mexe esse esquema aqui, ó. Talvez ele nem tenha escrito. Tira essa cena aí do dragão fazendo sexo, meu. Não tá legal, não. Só que talvez ele nem tenha escrito. Eu penso isso. Eu penso bastante nisso. Ghostwriting é muito comum. É muito comum. Não, aquele livro, obviamente, ele não escreveu o livro do jeito que ele tá. Não, nem fato. Não precisa ninguém falar. Agora, assim, não sei qual o envolvimento dele. Porque, assim, nos Estados Unidos, historicamente, o papel do editor é bem mais ativo. O editor, meio, é quase obrigatoriamente ele vai mexer no livro, sabe? É diferente. É que depende... muito a mão do editor, e o bom editor faz isso ser invisível. Sim, sim, isso é. Mas na verdade tem editor que se você manjar mesmo, você consegue ver a pegada do cara, você consegue ver onde botou o dedo. Sim, sim, sim. É que normalmente o que é feito aqui. Se vê uma obra pra você que não tá finalizada, não é uma coisa que você comprou já pronta, você ressalta pontos bons e tenta apagar pontos ruins. Sim. Mas você não escreve ativamente, entendeu? É. Só em casos de merda absoluta, merda, sabe? Deu merda. Senão, você não vai escrever. Uhum. Porque você tem que respeitar a obra do cidadão, né? Do autor. É. Então, mas aí quando a pessoa cresce... Porque, na verdade, assim, eu acho que a pior fase da... Mas foi legal falar isso sobre o que você falou. Eu acho que a pior fase que a gente tem na vida, que é a mais... mais complicada, mais difícil de se passar... Óbvio, são todas difíceis. Na verdade, a vida é difícil. Eu acho que é a fase, assim, dos 17 aos 20 anos. Fora que também depois você vira adulto, virei adultão, ei, adultão. Não é que você não, vai ser você a não... mesma coisa pra sempre, tá? Não, não. Não é. Mas você, você vai o tempo todo ficar meio confuso com o que tá acontecendo. É lógico. A vida é um jogo tipo Dark Souls, só que sem tutorial, sem o nada. O jogo da vida é um ótimo exemplo. Porque qualquer coisa é volte duas casas. Volte duas casas, é. Não, a vida é complicada, a gente não sabe controlar nossas emoções, a gente não sabe controlar nossos atos, a gente se ferra o tempo todo. Sim. Ah, depois dos 30, não, não, a gente não, tá não. Perdido do mesmo jeito. Depois dos 30 você só é menos idiota. É, e você tem mais boleto pra pagar. E olhe lá. Mas essa fase dos 17 aos 20 anos é bem complicada, porque você tem que escolher, isso caso você opte por fazer uma faculdade, tem que escolher a carreira que você basicamente na vai... Teoria, né? Na teoria, você vai ter que escolher, mas é meio que a fase que você já, meio que já tem que começar a pensar em trabalhar. Eu trabalhei, comecei a trabalhar aos 13. Eu então com nós somos 16. Casos, nós somos casos mais assim, bom de quem não consegue, sorte, você tem pais. Porra, lindo. Lindo, aproveita. Ótimo, aproveita, é. Porque, eu, olha, eu já trabalhei pra porra. E era trabalhar e estudar, isso que era foda. Puta merda. É que é uma pressão do caralho, né? Você tem 17 anos, você não sabe nem direito quem você é. E você justamente, o que você vai fazer pro resto da vida. E por isso que despiroca, por isso que vira emo, otaku, essas coisas. Não, mas é, porque você tá sem definição. Você tenta se definir por alguma coisa. Uhum. Você acaba se definindo pelos amigos, as pessoas mais próximas, as coisas que vocês consomem. Ah, eu gosto de Iron Maiden. Daí você vai, pronto, comprou a jaqueta jeans, colocou os patches lá. Sou do metal. Entendeu? E daí... Coloca Union Jack na jaqueta sem manga de... Ela foi tirada depois do Brexit? Como foi, assim? Né? Porque o Reino Unido se desmantelou, né? A Union Jack... Não, ela sou louco do cu. O Brexit era o Reino Unido sair da União Europeia. O Reino não, Unido continua sendo o Reino mas, Unido. Não, falei, sim, concordo. Mas a independência da Escócia... Que teve. Ah, e saiu. Eles fizeram um referendo. Sim, mas saiu? Não. Foi 51% de votos pra ficar, 49% ah, é? Pra sair. Ah, tá. Eu pensava que tinha saído. É, tá rolando uma conversa lá de que talvez eles façam outro. Porque um dos assuntos era o bloco econômico da União Europeia. Sim, sim. E a Inglaterra falou, não, a gente não vai sair, a gente não vai pra lugar nenhum. Vai ficar tudo do jeito que tá. Uhum. E eles saíram. Eles saíram. Os escoceses estão putos. Já são putos historicamente com a Inglaterra. Com a Inglaterra. Por que será, né? E tem essa ainda agora. É. Mas, na verdade, o Reino Unido é composto de mais coisa. Então, continua o Reino Unido igual a bandeira. Quem tem que ter uma bandeira nova é a Escócia, se isso acontecer. É, porque o Union Jack junta a da Escócia com a da Inglaterra, com a do País de Gales... Com a Irlanda. E com a Irlanda, né? E a Irlanda, ela é dividida ao meio, né? Ela é tretada, assim, né? Bom, é igual as tretas da vida, né? Olha aí, ó, os adultão. Os adultão. Fazendo essas cagadas. Não, mas assim... Não renunciarei. uma coisa na vida, assim, é que às vezes a gente se desespera por coisas pequenas. Eu acho que é o que a gente mais faz. É o que a gente mais faz, né? O overreact, né? Uhum. Porra, eu sou pra caralho, nossa. Quanto mais ansiosas as pessoas são, é. Mais elas piram em coisas pequenas. É. Eu me irrito e me revolto muito mais com os pequenos problemas da vida do que com os grandes. É porque são mais são corriqueiros, eles acontecem mais. E os grandes, assim, e são enormes. Não, quando tem um puta você no problema. Você é um peidinho. É, exatamente, sabe? O senso de impotência já te deixa não tão preocupado assim com aquilo. É um aquecimento global. Não, eu não tenho... Eu não tenho sopro do Superman, velho. O Trump saiu, né, do Acordo de Paris. Mas ok. O Trump é uma eterna criança. Sim. É tipo uma criança com só que só é líder da nação. Como é que o Churchill não tá nesse governo? Né? Nossa, tem tudo a ver, assim. Eles têm o mesmo tipo de pensamento. Tem que ser ministro de alguma coisa. Ministro de Relações Exteriores. Nossa! Tiger Blood! Mas é... Win, win, win. Não, não é win, win, win. Era o... Winner. Winner. Winning, winning. Winning. É. O negócio é que, assim, quando é problema muito grande, eu não me acovardo. Agora, esses problemas pequenos, que são coisas corriqueiras, normalmente eu penso tanto neles, eu quero resolver, eu quero não sei o quê, e fica naquele negócio que eu travo. Que eles são factíveis, né? É, exato, eles vão acontecendo. Não, você falou, tem um exemplo extremo do aquecimento global, mas às vezes, por exemplo, você perdeu o emprego. Eu não me apavoro com isso, por exemplo, com esse tipo de coisa. Eu me apavoro com coisinhas pequenas que acontecem, sabe? Assim, e é isso que é foda, entendeu? Porque a gente sempre parece que tem problema pra resolver na cabeça. É por isso que, tipo, às vezes você vê, tipo assim, as pessoas, ah, eu sou hippie, tal, não sei o quê. Até é admirável, porque o cara, tipo assim, ele resolve abandonar as coisas, só que ele tem problema também. Porque ele vai ter problema, às vezes, pra se alimentar, porque se ele vai morar na rua, vai querer vender o artesanato. Se não vender, né, artesanato, vai comer o quê? Artesanato. Come lá os... É feito de biscuit, velho. Aquela, aqueles, os... como que é aqueles? Gnominho. É, os gnominhos, os negócios que eles fazem lá. Então, assim, sempre tem. Então, na verdade, assim, a vida é se fuder, certo? Dito sobre a vida, a gente já passou por todas as... A velhice... Qual é o maior problema da vida média, do humano médio? Dinheiro. Tempo. Ah, tempo. Verdade. Não é nem dinheiro, é tempo. É tempo. Você nunca vai ter tempo pra fazer tudo que você quer ou gosta de fazer. Na verdade, o tempo, todas as camadas dele são problemáticas pra gente, né? Sim. Que nem aquele livro lá que você me emprestou. Sim, sim. Eu te devolvi? Não sei. Acho que não. Cê, não, eu... Deixa eu olhar eu aqui devolvi. Rapidinho. Não, você nunca vai achar, cacete. Não. É o Guardião do Tempo, né, o nome daquele livro? Acho que é. É porque os livros de ficção estrangeira seguem uma linha cronológica que tá fácil de achar. Ah, tá. Não, tá lá, eu te trago. A gente tem toque nesse nível, é Lu. Não, mas é bom. Eu adoro organização de estante que faz sentido. Não basta jogar assim, sabe? É, porque nós sofremos com a falta de tempo. Aí, às vezes, nós temos excesso de tempo. Às vezes, às vezes você quer que o tempo passe mais rápido. Às vezes, você quer que o tempo passe mais devagar. Quando você é mais jovem, normalmente... Eu não passei por isso, eu vou ser sincero. Que é aquele negócio que você quer ficar adulto logo. Nossa, eu não passei por isso nem fudendo. Eu queria pra coisas muito específicas. Ah, pra, tipo, poder comprar uma Playboy. Não, sair de casa. Ah, mas... Que, então, sendo adolescente, eu jamais conseguiria morar sozinho. Não, claro, óbvio. Então, eu queria ser adulto rápido pra ter essa vida fora de casa, sabe? Entendo. Pra dirigir. Eu adoro dirigir até hoje. Faço isso uma vez por semestre, mas... Mas já faz. Mas faço. Eu não sei dirigir, eu já falei isso pra você? Já. É, não sei. Mas é gostoso, cara. Não, eu imagino, mas eu não tive interesse de fazer autoescola, essas coisas. Primeiro que assim, eu vou fazer quando eu precisar. Uhum. Eu não preciso ainda. Eu não tenho família, quer dizer, eu tenho família, mas assim, eu não sou casado, não tenho filhos. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro com meus pais, essa aí, né? Eu moro em qualquer lugar. É o hippie. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus pais. É o hippie chique. Hippie chique. É o bicho grilo. E aí, o que eu tava falando, caralho? A gente foi cantar, agora eu só penso no Legião Urbana. Te fiz em mil pedaços. Você tava falando de habilitação, que você não precisa, que não tem família. Não, mas antes disso, eu tava na pauta. Tempo. Tempo. Hoje eu quero... O tempo... O episódio musical já foi. Já foi. Eu nunca tive esse problema de, eu quero virar adulto logo. Não tive essa piração. É porque, na verdade, assim, eu já meio que... Vou falar meio que virei, é exagero, mas assim... Eu tive que assumir responsabilidades muito, muito grandes, muito jovem. Uhum. Tipo, trabalhar é uma responsabilidade grande. E por um... Aos 13 anos eu era office boy. Office boy lida com valores, vai em banco, vai em cartório, essas coisas. E eu trabalhava no escritório de advocacia, né? E então, assim, eu levava documentos, coisas assim. Eu cheguei a levar muita grana até também. Eu punha na cueca, assim, né? E então, assim, você aprende, eu aprendi a ser responsável, ser. Então, tipo, na verdade, assim, meio que já era. Tipo, tava pulando etapas. Você não coisas. Teve a pré-adolescência? Não, a pré-adolescência foi aos 12 anos, assim, ainda. Mas eu fazia o quê? Jogava Mario, sabe? Batia assim. Punheta. Sempre. 12? Sim, com certeza. E pior que eu já falei pra quem eu já bati a primeira punheta, bati, falei aqui. Você lembra quem era? Não. Madonna! Oh, yeah. Vogue! Mas você já teve a coisa oposta de depois de adulto falar, puta, que saudade de ser jovem? Síndrome de Peter Pan? Não, a síndrome de Peter Pan é uma condição eterno. Mesmo. E é uma condição, na verdade. É o jovem eterno, não é que ele tem saudade, ele é. É o Michael Jackson. Sim, sim. Na verdade, assim, é um problema mental, na verdade. Né? Eu não sinto vontade de ser mais jovem. Eu sinto falta de períodos específicos da minha vida que até seria legal revisitar. Tipo, por exemplo, a época que eu comecei a minha banda, ou alguns rolês que eu fazia em algum momento, um momento específico, ou ter tempo É, sim, pô. Para fazer algumas coisas. Porque, assim, parecia que a gente tinha muito tempo. Quanto mais novo você é, parece que você tem muito tempo nas mãos. Quanto sim. mais velho você fica, menos tempo você tem. Mas ele, mais rápido ele passa. É absurdo. É um efeito, é um efeito ridículo. É que a gente se ocupa tanto de tantas coisas. Porque, por exemplo, eu lia muito. Eu lia quadrinhos, livros, jogava videogame. E, tipo assim, e ainda sobrava tempo pra fazer um monte de coisa, sabe? Pra ver televisão. Como? É porque a escola provavelmente era perto de casa. Não, nem tanto. Eu não ficava na escola o tempo que a gente fica no trabalho. Ah, isso com certeza. E assim, você soma o tempo de trabalho, mas o trânsito já foi 2/3 do dia. É. Você ainda precisa comer. Você não precisa comer, cagar, fumar. Fudeu. É verdade. Só não tem pra nada. Não, é horrível. É difícil mesmo. O tempo esse vai malabarismo estreitando. De tempo é uma coisa muito adulta, né? É muito adulta. E eu já sou desorganizado com o meu tempo, né? Tipo, então eu me ferro mesmo. Você não sente aquela saudade da falta de responsabilidades? Como eu disse, eu tive muito cedo, né? E só jogava Nintendo? Não, lógico que sinto saudade disso. Mas assim, aqui eu falei, eu não tenho vontade de voltar. Eu não tenho essa... Eu tenho vontade de ter uma vida simples como era. Porque o que eu sinto falta de infância, essas coisas, de pré-adolescência, essas coisas, é meio que aquela sensação libertadora de, tipo assim, as suas preocupações são pequenas. É. Assim, parecem o mundo, né? Mas assim, é bobeirinha, sabe? É coisa... Porque, na adolescência que você começa a hiper-reagir às coisas, né? A ter uma... Por exemplo... Suas opiniões são extremas. Ah, você tem a menina lá que você tem o crush. Aí, puta, daí ela começa a namorar com outro cara. Nossa, o mundo vai acabar. Tudo é extremo, todas as suas opiniões são absolutas. É. Inflexíveis. Uhum. E é aquilo. É aquilo. A verdade absoluta é a minha verdade. Então... Não, e daí qualquer coisa que acontece... Ah, tirei uma nota baixa. Meu Deus, nossa, e agora? Não sei o quê. Eu lembro o primeiro zero que eu tirei. É. Eu achei que eu ia ficar devastado, assim. Eu era um nerdão, né? É. Mas andava cool com o seu boné da FUBU. Foi pós-FUBU isso aí. Ah, ixi, era pós-FUBU, deve ter sido nervosa, hein? Aí mas foi engraçado que eu dei risada. Era tão surreal, assim, sabe, na minha realidade. Tava fora. Eu dei risada. Você sabe que uma coisa... E a professora Sádica deu risada também. Uma coisa que aconteceu comigo, eu sempre fui bem na escola. Mas eu não era, tipo, CDF na época, né? Hoje em dia seria nerdão, né? Eu só lia, eu prestava atenção na aula. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu prestava atenção na aula, eu conseguia conversar, fazer minhas zoeiras, porque eu não era um aluno exemplar. Só que uma coisa que eu tenho muito orgulho do meu eu escolar é que eu nunca desrespeitei professor. Tipo, eu sempre tive a consciência de que era uma pessoa trabalhando. Eu fui um pouco mais revoltado no colégio. Eu fiz umas cagadinhas de fazer... Mas, assim, nunca desrespeitei. Mas já fiz graça com o professor. Mas assim, muitas vezes eles riam junto, sabe? No colégio eu quis revidar um pouco toda a desgraça que foi minha vida até então. Ah, sim. Daí você é meio eu fui mais revoltado, fui mais cuzão. Fui bem cuzão. Você é meio cuzão até hoje, vamos e convenhamos. Eu era aluno que se os professores pudessem ser francos na reunião com os pais, ia ser seu filho é um filho da puta. Cuzão, cara. É um filho da puta inteligente. Isso me faz querer ter menos vontade de dar na cara dele. É porque você lia também bastante, né? Eu era um puta nerd do caralho. É, então. Jogava RPG. Não, porque eu não tinha amigos pra jogar RPG. Não tinha amigos, ponto. É. Eu tinha os amigos, meus amigos eram Mario, Sonic... Alex Kidd e tal, a gente vivia Homem-Aranha, altas aventuras. Meu melhor amigo era Homem-Aranha. Amigão da vizinhança. Nossa, nessa, aos 12, eu comecei a ler aos 10 anos Marvel. Nossa, então, tipo, eram meus amigos, Capitão América e tal. Mas é legal que você pega uns valorizinhos legais também, assim, tipo, querendo ou não. É. Tem uma da lei justiceira, você vai virar um reacionário do caralho, né? Mas tudo bem. Né? Ou doutrinador. Começar a ler doutrinador aos 12 anos é foda, né? É osso. É, o justiceiro é a mesma coisa, né? Só que tem uma roupa, tem uma caveira. É mais, dá pra fazer mais do que usar uma máscara aqui no doutrinador, né? Aí nós falamos do tempo e tal, daí tem um problema do tempo, uma coisa que o ser humano busca desde os primórdios da humanidade. O problema é que o tempo acaba. Ou seja, a morte. Tem aquele célebre poema de Chaplin, que fala que nós tem, o ideal é que nós fosse ao contrário a vida, né? Nós nascêssemos velhos e fôssemos ficando mais jovens. E, Benjamin Button. E daí tem o Benjamin Botâncios. E que é um filme que é mais legal o conceito do que... A parte mais legal do filme, na verdade, é aquela coisa do relógio. Pra mim é um filme narcoléptico. É, você já contou aqui, inclusive. Eu não sei o que é o rolê do relógio. Nossa, no começo do filme, tipo, 12 minutos de projeção. Mas o que do relógio? Ah, que é um relógio que eles constroem numa estação de trem, acho que é. Daí o relógio fica girando ao contrário. Que é tipo uma... Ah, daí o Benjamin Button... Blá, blá, blá, blá. Mas ele não vai a lugar nenhum na história, o relógio. E... Eu lembro essa porra. É, mas tudo bem. Porque, na verdade, é ruim. Porque quando você começa a ter consciência das coisas, começa a ter... Tomar o controle, obviamente, se você o toma... Porque tem gente que morre ainda, tipo, com 90 anos e mesmo assim não morre triste, morre tal, amargurado, porque nunca fez nada. Começou a pegar o rolê, vem entropia e foge com força. Pronto, já era. O Horiug. E aí, bau, tchau, acabou. Já era. Mas tem uma coisa da passagem do tempo, assim. A gente ainda é uma... a gente ainda não tá tanto assim, mas você começa ficando pra trás... Aos poucos, eu já tô sentindo um pouco, eu sei que você também já começa a sentir, que você já tá ficando um pouco pra trás nas coisas. Uhum. Por exemplo, as coisas não são feitas pra nós. Não. Tipo assim, um filme, Transformers, a gente vai falar mal, faz um vídeo falando mal. Mas não foi feito pra gente. A gente tá falando mal porque a gente é um babaca, barbudo que... Que a gente tá fazendo as merdas que a gente já xingou a galera que faz. É, exato. Mas a gente fez pela zoeira. Fez pela zoeira, exatamente. Não, mas é isso, entendeu? Tipo assim, as coisas começam a não ser feita pra gente. Então, tipo, eu acho que começa a ficar cada vez mais difícil viver nesse sentido. Porque você começa a ficar, vai, com 40, 50, 60 anos, você vai falar, puta, eu tô ficando muito pra trás. Uhum. E aí começa a surgir o quê? Aqueles arrependimentos de coisas que você não fez. Uhum. Ou de coisas que você fez. Sim. E aí entra numa questão bem complicada, porque se você não souber lidar com isso, você enlouquece. Porque, tipo, eu acho que o pior arrependimento é do que você não fez. Acho que é pior do que coisas que você fez. O que você fez? Tentou? Deu merda? Experiência. É aquela coisa de, pelo menos você tentou, né? Exato. A pior batalha, a pior derrota é a da batalha que você nunca lutou. Nossa senhora, hoje tá que tá, hein? Qual personagem de 11 Reis Princípio diz isso? Na verdade, essa frase eu me lembro de ser Madruga. 12 Reis Princípio. É nada, eu lembro de ser Madruga falando isso. Seu Madruga era cheio dos chavões moral, foda, né? É, não, tinha. Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. O que é bem verdade. Eu prefiro, se trabalho fosse bom, quem pagava era eu. Gosto. Na verdade, assim, trabalho, eu nunca vou entender o workaholic, né? Porque trabalho é perda de vida. Você trabalha pra ter recursos pra tentar... Fazer coisas. Fazer coisas. Se você só trabalha, você tá acumulando recursos pra nada. Nossa, já conheci uns caras loucões, assim, de trabalho. Eu trabalhei junto com gente, assim, que era, tipo... workaholic mesmo. A pior coisa é você ter chefe workaholic. É, eu já tive. Porque daí todo mundo abaixo do workaholic tem que ser também. É, você tem que aumentar o seu nível de produção... No mínimo, pra poder se manter ali. É terrível, uma bosta. É terrível. Então, assim, se você é workaholic, repense seus atos. É, por favor. É, sei lá, redirecione essa energia pra alguma coisa. Não vai servir pra nada. Não vai servir pra nada. E outra, a não ser que você seja dono da empresa, pra empresa você não representa nada. Você é um número. Eles te cortam mas fácil. Mas isso que é legal, é ver o workaholic doidão, olha, quando ele é demitido, que meu mundo caiu. É. Não sabe o que fazer. É um belo aprendizado, mas muitos não aprendem. O cara entra em outra empresa e vai fazer a mesma merda. É que dessa vez... dessa vez você é valorizado. Não, você não vai. Você não vale nada. Você vai valer enquanto você for relevante nesse sentido. Você faz 5 vezes o que você deveria fazer e eles pagam pouco... Bom pra eles, é isso. O capitalismo funciona assim, exploração do homem pelo homem. Mas aí, e se a vida não acabasse? Se a vida não acabasse, o workaholic ia ser... Nossa! Só o workaholic ele ia trabalhar, isso é uma utopia. Porque se eu trabalhar por 15, tá tudo certo. É, porque é o que eu disse antes, desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca a imortalidade. É que você tem dois jeitos de ver a imortalidade, você tem dois cenários. A imortalidade bacana, até certo ponto, de mitologias, de... coisas da cultura pop, que é... Você chega ali nos seus 30, 35, pá, a biologia para. Para, tipo Tom Cruise. Você é eternamente 35. Oh, Tom Cruise, 55 anos, malaco. Ah, o que, que a gente tava falando antes de gravar? O Jeremy Irons, velho. Jeremy Irons tá inteiraço. Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes deve ter uns 50 e poucos anos, o Jeremy Irons deve ter beirando 70, se não passou o 12. É, o Ralph Fiennes tem 54 anos. Um que eu acho absurdo é, o George Martin tem a mesma idade do Samuel L. Jackson. Como é que é? Se eu não me engano, é 67 anos que eles têm cada um. Caramba. Você vê o Samuel L. Jackson, fodão, badass. Porra. Você vê o que as escolhas da vida fazem. Exatamente. Com você. Jeremy Irons tem 68 anos. Então, quase 70. Não, tá bem pra caralho, Jeremy Irons, bonitão e tal. Com aquele vozeirão. Fala umas cagadinhas, né? Ele dá umas faladas de merda de vez em quando. Mas é que assim, né? É a vequiaia. É, chegando. É. Tem é, isso também. É o velho no meu tempo. É que eu acho que às vezes, dependendo de como você vai na vida, rola uma segunda adolescência quando você tá velho. Ah, deve rolar. Porque você fica o velho louco. Despiroca na velhice. É, você vira o Bolsoninho. Assim. Nossa. Na velhice é fácil despirocar, porque você já vê que tá no final, você desencana. É tipo o de Silvio Santos, assim. É. Você tira todo o filtro que você acumulou a vida inteira e fala, agora vai. Qualquer coisa, ah, eu sou velho, eu tô gagá. Cara, quantos anos o Silvio Santos tem? 82? 6. 86? Caralho, o Silvio Santos tem quase 90 anos. Tá inteiraço. Não, tá zerado. Não, tá de boa, pra 86 anos. Porra, não, tô falando, falei tá zerado, eu não falei zoando. E tá nasceu em 1930. Caralho, dezembro velho. De 1930. Puta que pariu. Mas ele é um cara que se mantém, é por causa que ele se mantém ativo. É. Ele é o cara definido pelo trabalho. Ah, não, é que assim, aquela galera, que isso é uma coisa mais velha guarda, mas ainda tem hoje em dia, que é, vou trabalhar pra caralho, me fuder, tomar no cu, fiz 60 anos e me aposento. Aí eu vou ficar vendo o grama crescer. Véi, 5 anos, você vai envelhecer 50. Você definha. É. Não faça isso. Não, eu o que eu penso... Vamos falar agora o plano... Antes de falar da imortalidade, que eu tenho umas coisas legais falando de imortalidade. Quero especulações de imortalidade. Mas assim, quais são os seus planos para aposentadoria? Cara, quando eu for aposentado... Primeiro, eu acho difícil me aposentar, dada a situação... Não, aposentar você não vai. O caminho mas do governo não vai me deixar aposentar. Não, mas propriamente. Como você vai tentar viver bem... Ah, vamos dizer que eu cheguei, sei lá, nos 60 e poucos eu tenho dinheiro pra não ter que trabalhar. Exato. Cara, eu vou virar o escritor full time, assim. Exato. Mesmo que seja pra fazer bosta. Exato, a gente tem um negócio que é legal. E assim, talvez eu nem faça questão de publicar. Cara, só Urso, fazer. Quantos anos tem a Úrsula Legan? Vamos ver. Deve ter 85. Fácil aí. É... Ela tem 87 anos. 87 anos. Ela tem quase 90. Ela é mais velha que Silvio Santos. Ela é mais velha que Silvio Santos. Ela escreve, ela palestra, ela fala bem, ela... Entendeu? É isso que eu quero, entendeu? Quero... Ah, não foi bom o livro? Porra, eu tô velho, eu tô cagado. Foda-se. Já era. É tipo Stephen King. Se ele parar de escrever, ele morre. É tipo uma maldição de um cigano que ele... que é um dos primeiros, é um dos primeiros livros dele. que ele tomou alguma maldição cigana aí que... O primeiro livro da Úrsula é de 68. Caralho, velho. Olha isso. É mais velho que a gente. É mais velho que a gente. Tem 20 anos a mais que a gente. É quase nós dois juntos. Então. Mas é, entendeu? Daí a pessoa se mantém ativa assim. Eu acho legal. O meu avô, ele jogava bocha. Da hora. Ah, até meu avô morreu. Eu curto o Boccia. Não, o Boccia é legal pra caralho. Eu até acompanhava às vezes ele, né? Ele cruzava a cidade. Eu acho que era tipo uma fuga das coisas. Não, mas o meu avô trabalhou. Ele era pintor, né? Pintor de prédios. Essas coisas. É, também. E ele... Meu avô, aos 74... 71 anos, ele pintou um prédio inteiro sozinho. Caralho! É, não, por fora, óbvio, por dentro, né? As escadas, os apartamentos, ele pintou sozinho. Porra, levou quanto tempo isso? Meu avô era aquele cara... Meu avô nasceu em 21. Nossa. Olha a época que ele viveu. Cara, pra pintar um prédio pra ele, era um refresco perto do que ele passou. 21? E meu avô nasceu na Iugoslávia, né? Ele era jovenzinho na Segunda Guerra. O Zanetik é dele. Ele nasceu na Primeira. Acabou a Primeira, entre a Primeira e a Segunda. É, então, 21. Ele era jovenzinho na Segunda. Ah, sim, com certeza. Não, e ele nasceu na Iugoslávia. Ele veio pra cá, pro Brasil, fugido... Da guerra, só que era da guerra local. Porque ele tinha idade pra lutar na guerra, né? Na segunda, sim. É. Na segunda, sim. Ah, então, por sorte, eles vieram pra cá. Né? Senão teríamos uns Reis Princípio. Né? Exato. Não existiria o Zanetik. Oh, yeah. É, então. O nome mais famoso da literatura contemporânea. De São Paulo. De São Paulo. Ah, do da meu, Bela Vista. Do meu bairro. Do meu apartamento. Do prédio. Do meu apartamento. Do meu prédio eu acho que sim, viu? Não, não sei, viu? Será lá que tem um pessoal. Tem outro escritor lá. Tem um pessoal meio descolado lá, deve ter algum lá, viu? Não, mas assim, se manter ativo, óbvio, você não precisa fazer trabalho braçal, que nem o meu avô fez. Mas você tem que ter alguma ocupação, entendeu? Sim. Nem que seja jogar videogame, levando a sério. Mas também que com a artrite, essas coisas, deve ser ruim jogar videogame. Mas tem o outro cenário da eternidade com isso, que é você nunca deixa de envelhecer. E você é eterno. Então. Você vai virar um Mon-Ra. Aí você fica sem entender composição em vida. Espíritos do mal. É melhor fazer com a Vasolécia. Espíritos antigos do mal, transforma essa forma decadente em Lares Esteves, o dos gibis eternos. Excelsior Comics, ai, ó, de gibi novo. Velho, gibi novo, gibi que tá fora de catálogo, tá, acessem, comprem seus gibis já lá. Já vá pro bono, já vá pro bono. Esse é o famoso já vá pro bono. Esse é o famoso Jabra Pro Bono. Guerra do Velho, eu tô lendo ali, tá, eu tô tentando ver se eu consigo fazer um plug com esse livro. Cara, é a frase de quarta capa mais chamativa do mundo, né? Qual que é? Puta, é a primeira frase do livro, aliás. No meu aniversário, não 75 é fudeu. Anos... Não, no meu aniversário, não é 75 anos, eu fiz duas coisas. Visitei a lápide da minha mulher e me alistei no exército. Ah, é verdade, O quê? Mas aí tem todo um porém, um porquê. Inclusive é um livro recomendado, bem legal. Eu achei bem legal. Eu gostei bastante. Você me presenteou com ele. Sim. Ah, que bonitinho. Na verdade foi a Lu. Tudo bem, mas, né? Obrigado, Lu. Quando você ouvir esse aqui em 2022, né? Que ela ouve numa velocidade... a imortalidade, eu fico pensando o seguinte, tirando essa fase, digamos que você fique aos seus 30 anos, digamos que seja que nem o Wolverine, por você exemplo. Parou a entropia. É. Porque ficar velho que não é Wolverine não é bom também, não. Se quer assistir o Logan, sabe que... Não, então, mas é justamente o Logan que me chama a atenção nesse ponto, porque imagina você chegar... Passou-se muito tempo de vida, então você acumulou muita experiência. Primeiro que assim, o seu cérebro se enlouquece, um né? Um personagem que não é imortal. Não, ele não é imortal, ele só é... Extremamente longevo. Ele passou por desde a Guerra Civil Americana, né? 200 anos. O seu cérebro começa meio que dar uns tilts, né? Porque é muita informação de muito tempo pra guardar. Aí depende da teoria que você acredita. Exato. Que diz que a gente usa nada do cérebro. O 10%. Ah, virou 10 já? Eu que era 2%. Não, é que assim, na verdade, assim, existem estudos que falam que a gente... tem a capacidade cerebral para acumular todo o conhecimento do mundo, sim. Só que nós não sabemos como usar isso, para armazenar tudo isso. Porque, na verdade, assim, o cérebro descarta o que você não precisa usar para dar lugar ao novo, que é o modo como o nosso cérebro funciona. É que tem a ver com sobrevivência, com instinto, exato, com preservação exato. Da espécie. O que você precisa ter em uso imediato são coisas relevantes para você viver. Sim, verdade. Né? Exato. É o que você precisa para agora. Não importa o que eu caí e bati a cabeça lá quando era pequeno, assim. O único que eu precisava é, não pula que nem idiota. É isso que guardou. Acabou, é isso que eu preciso guardar. Mas eu preciso saber a escalação do São Paulo de 82, sabe? Não precisa, isso não é útil pra você. Tabela dos elementos. Tabela periódica. Periódica, tipo, só se você trabalha com química. Qual é o peso atômico do ouro? Ah, 200 milhões, sei lá. 79. Ouro, AU. AU, isso eu lembro. Sabe por quê que eu sei? Obrigado. Existe algo disso no 11 Reis, Principia. Logo no começo. Ah, é verdade. Não vou falar o que é, mas eu usei isso. E tem uma espada de alguém que tem o nome de um... Que é o nome base de um elemento também. De um metal pesado. Eu vou ver de novo, mas eu lembro que quando eu li, eu fiquei... Ah, olha! É bem... do caralho. Eu dou umas nerdadas loucas às vezes. Assim. Tem umas coisas escondidas que eu nem eu lembro o que era. Mas esse negócio do ouro eu nunca esqueci. A tabela periódica, essas coisas assim, é tipo assim... Se você vai trabalhar com isso. É legal você saber ler a tabela periódica, né? É. Qual o seu elemento favorito da tabela periódica? Estrôncio. O meu é Einsteinio. Oh, yeah. Se eu não me engano, é metais nobres. Gases nobres. Agora não me lembro. Estrôncio, eu acho mó da hora. Estrôncio é legal. Estrôncio é legal, que parece xingamento que criança dá. Estrôncio. Acho que é por isso. Provavelmente. Então, só que não, e quando você acumula... O melhor elemento é o molibdênio. Molibdênio? Molibdênio. Sabe qual que é o melhor? O molibdênio? Não sei, não lembro. Molibdênio. Lê a Wikipedia. Molibdênio é um elemento químico de símbolo MO e número atômico 42. Ah. O nome é derivado do neolatim molibdenum, do grego antigo, letras impronunciáveis, molibdos, que significa chumbo. Uma vez seus minérios eram confundidos com os de chumbo. Você... Ponto de fusão, 2623 graus. Ah, rapaz, é alto, hein? Porra! Na forja isso aí, hein? É um metal de transição. Metal de transição. Pesado e tóxico. Qual que é o símbolo do chumbo? Cu? Não, qual que é o cu? Cu eu não lembro. Vê aí. O chumbo é PB. Ah, é PB. Porque é plumbum. É verdade. Olha eu dando umas dicas aí. Tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco sobre... Você lembra das frases? Então, eu juro que eu tava tentando lembrar isso. Tinha uma que você pegava a linha de cima pra baixo. Exato, pra decorar, pra decorar, né? Exatamente, tinha uma frase. Bela Magrela casou-se com o Sr. Barão. Olha, isso é legal. Cobre é cu. Ah, cobre é cu. Vai tomar no cobre. Aí, nossa, ó, que piadinha. É, terceira série. Não, porque química com tabela periódica era só no não, ensino... é no primeiro colegial, acho era que no é. Fundamental 2. É. Sétima série. Já é assim antes, já? Acho que sim. Você chegou a pegar Educação Moral e Cívica? Não. Eu peguei... acho que foi o último ano que existiu, eu tive. Ah, tinha o Flamengo Clube Brasileiro, invencível no ataque. E dos planetas, você lembra que tinha uma frase? Dos planetas? Tinha também uma frase que você pegava sílabas iniciais. Tinha, hoje li na cama, que é a primeira coluna. É. Hoje li na cama, deram o nome de um cara, Robson Crusoe é francês. Tinha essas coisas. Você sabe que eu nunca esqueci uma coisa que era das camadas de pele. Isso eu tava acho que na... quinta série, sexta série. E eu inventei as três camadas de pele, eu inventei uma musiquinha enquanto eu lia e eu nunca esqueci, que é epiderme, derme e hipoderme. Até hoje eu sei de boa, assim, por causa disso. Que é só as três palavras. É só as três palavras, não rimando, ritmadas. Mas o cérebro funciona muito assim, né? Então, até hoje eu lembro. Dizer que é um ótimo esquema de memorização. Isso e fazer associações. Associações. O Pachecão, aquele professor que faz, né? Ele dá aula em cursinho, né? Tal, ele gravou até CD e tal. Ele fazia as músicas com as fórmulas, com as coisas assim. E, pô, o pessoal, o nível de aproveitamento dele era animal. ProErd assim. É um programa, é uma música que a galera lembra, mas não serve pra nada, né? Uhum. É. Bom, mas então, o problema de você... as pessoas, a gente acumula arrependimentos também. E eu acho imagina que... uma vida sem fim de arrependimentos. Porque, na verdade, assim, você vai lembrar dos momentos bons, só que você sempre vai lembrar dos momentos ruins também. Imagina você acumular milhões desses momentos. É foda. É foda. Logan lida com isso. Dizem que Lázaro tá por aí até hoje, né? então, e tipo, como que você lida com isso? É foda, né? É foda. Ainda mais esse personagem especificamente, que lidou com tanta bosta. É, exato. E na verdade, assim, também tem aquela questão do... Tá, você é imortal, os outros não são. Daí você vai ficar sempre vendo todo as pessoas... Todo mundo que morrer. Você conhece. Ou você fica insensível... Eu acho que é o caminho natural. Um vampiro. É, eu acho que é o caminho natural. Que vampiros são insensíveis porque eles são imortais. É, você precisa se tornar. E são assassinos pra poderem sobreviver. É, exato, exato. O Entrevista com o Vampiro. Eu não gosto muito da Anne Rice e tal, mas eu gosto de Entrevista com o Vampiro. Eu acho interessante que até no filme, interpretado pela Kirsten Dunst, ela vira vampiro criança. É. E é legal que ela amadurece mentalmente. Tanto que em dado ponto do filme lá, o Tom Cruise, não lembro, o Brad Pitt, vem lá e dá uma boneca pra ela, no, tipo, depois de 60 anos. Brad Pitt, o Tom Cruise, o personagem do Tom Cruise tá cagando pra mim. Ah, é, ele é o cuzão, é verdade. É, o Brad Pitt até beija ela, né, que é até bizarra, assim. Ah, sim. É, então, porque ela desperta desejos, ela tá amadurecendo, só que ela tá uma criança. Uhum. É foda a imortalidade dela, né? É. É interessante isso, né? Na verdade, assim, você queria ser imortal? Não. Eu também não. Eu gostaria de ser que nem o Wolverine, viver bastante. Viver bastante pode ser legal. Não, pode, porque, digamos, 200 anos, ok. Assim, a partir do momento que todo mundo tem um lifespan maior também, senão você cai no mesmo problema. Não, não. Ver todo mundo morrer. Exato. O problema acho que não é nem ver morrer. Porque morrer é um caminho natural da vida. Você vai sozinho. Você vai vendo as pessoas definhar, as pessoas envelhecendo e você lá, pá, verdade. Fodão. A não ser que você crie um distanciamento. Que é o Benjamin Botão também, né? É. É legal que ele morre bebezinho. E ele bebezinho velho, é muito feio, né? É horrível. Parece uma uva passa aquela porra. Nossa, se eu visse na rua, dá uma bica. Filho do capeta! Bebê demônio! Bebê demônio! E deve ser bizarro, ao contrário, né? Tipo assim, o Benjamin Button não é. Tinha que ser um negócio mais filosófico, assim. Você leu o livro? Não, né? Não, mas tem aí na estante. Eu não tenho vontade de ler, não, aquela porra. Mano, o cu, Benjamin Button. É curtinho. Ah, é curtinho, eu já vi pra vender, é bem curtinho. É legal que você olha, eu tô tentando olhar onde você tá olhando. Tá ali naquele pedacinho ali, ó, depois dos russos. É, tem o Tolstói ali, tô vendo, né? E depois vem Fitzgerald, tá vendo? Fitzgerald, né? Legal aqui, ó, Pilares ali. Da Terra e tal. Então, tá antes do Pilares, porque é do Fitzgerald. Cadê? Tá ali, em algum lugar. É dos mais fininhos ali, ó. Essa tem os dois livros com Art Nouveau ali, né? Art Deco? Qual que é? Art Deco. Quais livros? Ali, filho, no Fitzgerald. Tá, tô vendo. Tem dois livros que a lombada é decorada no estilo dos anos 20. É Art Nouveau. Art Nouveau. É. Logo depois tem dois livros fininhos, acho que é um deles. Ah, tá. E o saudosismo do tempo que você nunca viveu? Não tem nada a ver com o tema, mas... Saudosismo do tempo que você nunca viveu? Meia Noite em Paris é um exemplo. Ah, sim, a gente já abordou isso aqui. Já abordou? Sim, sim. Então, já tá bom, né? Tchau! Acho que o maior problema de mortalidade é o distanciamento que você vai ter da humanidade como um todo. É, você vai se tornar insensível. É o único caminho de sanidade. Ah, é porque você não faz mais sentido ali. Se com 30 Sim. anos você já começa a sentir que você tá ficando pra trás, imagina com 5 mil. É. É, daí tem uns vampiros que tem 170 anos e vão pra escola, né? Filha da puta! Pedófilo do caralho! Tem um filme... Eu adoro falar desse filme, ele não é tão bom assim, mas eu adoro esse filme, que é About Time. É um filme inglês. É o que tem o Donald Gleeson? Isso. É, eu nunca vi. Eu nunca lembro o nome dele, mas é esse, é o ruivo que tá em todos os filmes. É lógico, ele é da minha sociedade, eu preciso saber o nome dele. Ele faz parte de uma família na qual os homens têm a habilidade de voltar pra qualquer ponto na história deles. Tá. Ele entra num canto escuro... E ele volta pra, tipo, o dia da festa, não sei o que lá. O dia que ele bateu o punheta pela primeira vez. Aí você fica tentando consertar os erros passados. E ele vai brincando com isso, vê o lado bom disso. Ele começa a ver o lado bizarro também. Porque, assim, o pai dele, que é o Bill Nighy, ele mostra pra ele qual que é o rolê. É o Bill Nighy. Nighy. É, porque tem o Bill Nighy, que nós falamos mais cedo, é outra pessoa. É, e aí ele fica indo e voltando. E, assim, toda vez que ele mexe nisso, pequenas alterações acontecem tudo até chegar no momento atual dele. Certo. Do tipo, mudar o sexo do filho dele. Eita! É. Até isso. E... Mas aí acontece que nem no Efeito Borboleta, aquele filme do Ashton Não, Kutcher. Ele não tem memórias novas. É, isso que eu falar. Na cabeça dele ter um aneurisma, porque não. Porque na verdade faz mais sentido isso. Você vai colocando memórias novas pra substituir as antigas, já que sua timeline mudou. Mas daí é que ele trabalha mais o paradoxo de tempo. O seu eu atual que voltou sabe. É, não, eu sei. Ele não, sabe só aquilo que ele participou. É. O resto foi no automático. Entendi. Até chegar naquele ponto. Até chegar naquele ponto, sim. É assim, eu vou dar uns spoilers do filme, foda-se. Vai assistir antes, acho que tem no Netflix. Tá. E o pai dele morre. E ele fica voltando várias vezes pra ter momentos com o pai. Que triste. Jogar a conversa fora... ele começa a conversar com o pai sobre coisas que aconteceram depois que ele morreu. Uhum. E por aí vai. E aí chega um momento que ele tem que parar de visitar o pai porque o segundo filho dele vai nascer. Ah, tá. Entendi. É uma cena meio foda, assim. É. Eles vão jogar ping-pong, acho que é o que eles gostam de ficar fazendo e tal. Nossa. E o Bill Nighy, ele saca, assim, ele fala: essa é a última vez que você vai ver aqui, né? É quase que isso, né? Você ficar usando esse tempo, em vez de você só ficar imaginando o que seria, você vai e age em cima disso, mas isso não é necessariamente bom do mesmo jeito. É verdade, É foda, velho. É foda. É da hora que, ele explica. É, ele tá explicando e o cara dá uma surtada, o seu ruivo lá. Dornan Gleeson. Dornhall Gleeson. E aí a cena corta e acontece a mesma cena de novo. E ele fala de um jeito um pouco diferente. Ah, tá. Daí, beleza, ele só fala... Aí, depois ele discute com o pai, depois que ele testa, ele fala... Peraí, a gente já falou disso antes. É que ele pede licença, some, tipo, põe pro canto escuro que ele precisa fazer o rolê e volta a cena. E volta a cena. Na verdade, só pra... A gente falou tanto o nome do Dornan Gleeson, só pra falar. Ele é o Hitler de Star Wars. Isso. O Despertar da Força. Ou o boneco sintético, sei lá como explicar isso, do Black Mirror, do episódio da... Segunda temporada, Hayley, né? Hayley Atwell. É, que ela o marido dela, né? Ele é marido. O namorado, o marido, é, morreu. Morreu e ela pede um boneco dele, né? É. Que tem, né? Que é bem legal esse episódio, é, assim. O final é bem horrível, na verdade. Qual o final de Black Mirror que não é horrível? São Junipero. Ele é horrível porque é ruim o final. É que ali depende da sua interpretação. Ali tem um tipo de imortalidade interessante pra gente comentar. É verdade. Spoiler de Black Mirror pra quem não viu San Junipero. Lá, volta daqui a uns 3 minutos. É. Tá, 3 a 4 minutos. Lá nesse... Em San Junipero. San Junipero, na verdade, é um ambiente de realidade virtual. Exato. No qual idosos e doentes terminais usam pra passar o tempo. É. Como jovens. Eles podem escolher a época, a década. É. E San Junipero se transforma de acordo com aquela década. É, e é populado por pessoas que fazem essa escolha. É como se fosse tipo Cancún, assim. É uma cidade de rolê. É... Qual é o nome daquela cidade das formaturas de colégio? É Porto Seguro. É Porto Seguro. Porto Seguro, é. É tipo Porto Seguro Eterno. É Porto Seguro. San Junipero, se fosse feito no Brasil com... Seria Porto Seguro. Porto Seguro, ok, ok. Aí ia ser assim, a Caroline Dickman, esse negócio. E as pessoas, elas podem escolher quando elas estão para morrer, se elas vão ter a consciência transferida permanentemente para São Junipero. Tá. Dito isso, você faria isso? Não. Eu também não. Primeiro, porque a não ser que tivesse a possibilidade de falar, olha, quando eu não quiser mais eu desligo. Uhum. Acho que isso existe. Não é falado, né? Não. Então a gente fica na especulação. Porque senão aquilo vai durar para sempre. E uma hora você vai enlouquecer. Tanto é que é abordado isso, porque Sim. tem aquelas pessoas que ficam num lugar meio gótico, lá, louco, meio Madame Satã, assim. Aí os caras tomando veneno da boca da cobra. Madame Satã é uma paleteria gourmet perto daqui. Não, é um negócio bem louco lá. Madame Satã nos anos 80, na época que o João Gordo, o Cazuza sim, frequentavam. Sim, sim. E aí, eu não ficaria, porque assim, a não ser que falasse, não, olha, que você quiser, você vai em tal lugar, aperta o botão, você some daí. Mas, assim, eu acho legal a possibilidade desse negócio pra, que nem aquela moça que é a principal do episódio, ela na verdade, ela é paralisada, ela é tetraplégica, parece, ela tá em comatose, alguma coisa assim, eu não me lembro, ela Não poderia aproveitar a vida. E lá ela tem a possibilidade de se apaixonar, de viver romances, coisas assim, que ela acamada não conseguiria. Uhum. Ou dificilmente conseguiria. Até às vezes tem casos, né? Tudo. Mas assim, então é legal. Nesse sentido é legal. Mas ficar pra sempre, nem fudendo. Ainda mais... Tipo assim, eu gosto dos anos 80, mas imagina ficar ouvindo, sei lá, Cyndi Lauper... O resto da minha vida, sabe? Tipo, pra eternidade. Never gonna give you up, never gonna let you down. Esse é o... Caramba, como é que eu chamo ele? Rick Astley. O Huey Lewis and the News. Nossa! That's the power of love. Mas é que tá, você pode mudar de décadas. Ela passa por várias décadas. Ah, que década você escolher? Vamos lá. Pra finalizar. Pra passar a eternidade? Nenhuma. Não, tem que escolher uma. Puta que pariu. Anos, sabe que, puta, anos 90 é melhor que anos 80, porque você consegue pegar coisa dos anos 80 e aproveitar. Porque já rolava o revival. Já rolava o revival, exatamente. Daí você consegue assistir um Ghostbuster legal, jogar um Super Nintendo. Ó, bacana. É, se for pensar assim, eu pegaria a mais próxima da minha realidade, que eu tenho todo o histórico. É verdade, é. Puta, 2017, pronto, que daí tem todos os negócios que eu conheço sem mexer, sem mexer, entre aspas. Aí você ia ter tempo pra aprender. Nossa, do jeito que eu sou babaca, nem na eternidade eu aprendi a fazer umas coisas. Nem fazendo pop-up de ajuda. Assim. Não, mas assim... Você ia dar tilt em seu Juniper. Tela azul. Todo mundo lá na balada. Tuts, tuts, travou. I still believe. E aí, os caras, Thiago, cara. Puta que pariu, mano. O que você foi fazer, Thiago? Ele bugou o DJ de novo. Não, certeza que ele foi tentar descobrir o que era um torrent. Mas eu queria baixar The Office. Dito isso... Não, esse aí mesmo. Ah, você já colocou. Sério que você vai querer algum dia mudar isso aí? Nem fudendo. Nem fudendo. O seu tá no buraco, filha da puta. Eu não sei nadar. Mas Baroni... Sabe o que eu odeio? O quê? Eu odeio ir em restaurante por quilo. Porque sempre você gasta mil vezes mais dinheiro do que você esperava. Só por isso? Você gasta muito dinheiro. Quanto que dá a média de um prato seu num restaurante por quilo quando você come assim, você fala, pô, tô com fome. No que eu vou? É sim. R$18. Então, você dá uma segurada boa. Ou quanto custa 100 gramas ali? Ele é um bom custo-benefício, acho que ele é 42 o quilo. 4,20, 100 gramas. É um preço bom, é um preço bom. Tem uns aí que é 3,80. É quase meio quilo de comida. Não... Eu sei que no centro lá, aqui no caso centro de São Paulo, pra quem não é de São Paulo, é no centro daqui, onde a gente mora, tem um que era 2,10. Olha! Esse aí sim, esse aí você enche o prato. Porque a gente tá falando de quase meio quilo de comida já. É, exato. Então eu não estou me segurando. Não, assim, porque eu sempre gasto muito mais do que eu queria. Tipo assim, eu chego lá, ainda mais quando é tipo 5,80, sabe? Assim, você come todo dia no quilo? Não, nem fudendo. Mas por isso. Ah, é, realmente, você tem que ter um treinamento. Tem que ficar safo ali no negócio. Entendeu? É tipo um Rock Balboa subindo essa escadaria. Tem que rolar todo um equilíbrio ali de itens no prato. Aí você tá pegando as comidas lá. Sacando, mano. Às vezes você se sente na mão. Olhando pra você agora, você, Baroni, é meio que a mistura do Stallone no primeiro Rock com o Al Pacino do primeiro Poderoso Chefão. Cara, sabe o que eu vou te falar? Eu vou te contar um bagulho. Quando eu terminei a faculdade, teve a colação. Certo, tem toda aquela cerimônia no auditório da faculdade, familiares podem entrar e tal. Sim, sim. Tinha que pagar pra fazer a minha, então eu não participei enquanto formando ali. Sim. Eu fiquei na parte dos visitantes. Certo. E aí rolou todo o negócio, aquele chapeuzinho que parece um lustre, e a diretora do curso... Só uma parada pra um adendo. Que caralho que alguém inventou aquilo, achou que era bacana e ficou pra sempre? Não sei. Podia ser um Fedora. Ia ser louco, mano. Tipo o quê? Au! Lady. Lady. Podia ser um chapéu coco. Oh, yeah. Eu curto chapéu corco. Corvo. Chapéu corvo. Chapéu corvo, que nem tem o Johnny Depp lá no Lone Ranger lá, né? Que horror. Mas aí rolou aquele todo negócio. Eu fiquei fazendo o juramento da lá dos visitantes junto com dois outros caras que não pagaram pra fazer a coleção. E é caro. É caro, era caro. Tipo uns R$200. Hoje em dia é R$4.000, você sabe. É convertendo pra hoje, tipo, dois barão. É, fácil. Mas... E aí acabou, tava rolando aquela coisa, conversa todo mundo, não sei o que, a diretora desceu, diretora da faculdade de comunicação, e ela parou assim, eu tinha acabado de cortar o cabelo, eu passei o último ano da faculdade praticamente mendigo, e aí eu tava com o cabelo curto, mas esse curtinho, tava arrumadinho, acho que eu tinha começado um trabalho novo, não sei porque eu tinha feito isso, provavelmente, aí ela tava conversando, ela parou já pra mim assim... Sabe que você parece o Al Pacino quando era moço? Eu parece mesmo. Assim, é que ele tinha um pouquinho de tincha, não tem. Quando eu fui no prézinho uma vez, no primeiro dia de aula... a minha história não é tão legal quanto a sua, mas... e aí eu tava de gorrinho. Lembra aqueles gorrinhos que era tipo assim, que vinha até o ombro, assim? Sei, sei. Nossa, aquilo era ridículo. Mas era quentinho. Era pra criança não pegar friagem. Exatamente. Era no pré-po. Aí eu tava com ele, daí tava calor na sala, primeiro dia de aula... Eu fui lá e fui tirar. Eu já sabia dentinho, né? Uhum. Tirei. Aí a professora tava falando lá. Ai, que bonitinho, cabelinho vermelhinho. Eu nunca me esqueci da cara dela, da cara de todo mundo me olhando. Eu lembro direitinho das cenas. Assim. Eu não fiquei traumatizado nem nada, mas sabe aquela coisa que me incomodou? Marcou. Marcou, filha da puta. Ai, que bonitinho, cabelinho vermelhinho. Professora do meu pré aí que falou do cabelinho vermelho. Se eu te pegar, vou te bater, que nem eu bati nas pessoas lá no estacionamento. Aquele, o estacionamento mítico do Thiago, tá lá. Oh, uma, agora, óbvio que não, eu sou anti-violência contra professores. Só contra professores, eu já vi. O que eu ia falar, caralho? Porra, me esqueci. Que bom. Tá bom. O que mais? O que você odeia? Sabe que eu tinha lembrado enquanto você falava, agora fodeu. Ah, já sei. Ah, sim. Eu odeio. Que, ó, na semana de gravação deste episódio, nós tivemos o resultado do maior Haters Alley da América. Ah, sim. Que é o Haters Alley da Comic Con Experience de São CCXP. Paulo. CCXP. Eu odeio quem faz o choro velado quando não pega a mesa. Sim. Porque tem um número limitado de mesas, não dá pra colocar todo mundo. Não, esse ano, né, pelo que os organizadores falaram, teve praticamente, era tipo 2 por mesa, né? Tipo assim, 12 inscrições por mesa. Uhum. Então, ou seja, 50% de chance de pegar. É. Fácil. Assim, eu fui nas duas que passaram. 2015, 2016, você tava lá. Thiago foi em 2016. 2016, fui escolhido pra 2017. Thiago foi pra 2017, eu não fui. Certo. Foi bem. Olhei e falei, bom, beleza. Normal, sim. É, a gente ficou conversando, a gente tá fazendo umas piadas, a gente tem um grupo de pessoas do meio, digamos assim, A gente ficou lá fazendo zoeira, né, começa a pipocar as pessoas, obviamente, empolgadas por terem pego uma mesa, falando, porra, da hora, vou estar lá, tal... Aí começa a galera que, infelizmente, porque não sei o que lá, o choro velado. É. Tipo, porra, velho, primeiro, se você não vai, você não vai. Você não precisa ficar anunciando. É. Segundo, você não precisa ficar fazendo esse joguinho babaca. Porque se eu fosse o Ivan, eu ia te bater no estacionamento lá no teatro. Você nunca mais vai pegar uma mesa pra largar você pau no cu. Pior que isso, só se você fosse histérico. Uhum. Que nem rolou no passado, que dois quadrinhos ficaram histéricos que não ganharam uma mesa. Sim. E reclamaram até conseguirem uma mesa. Eles são ridículos. Foi barulho, hein? Ridículos. Foi barulho, sim. Vocês sim. São ridículos. É verdade. E... tem a possibilidade de ouvir isso aqui, então. Ouve então, seu ridículo babaca do caralho. Pega eu. Vou estar lá no estacionamento esperando. No meu ou no da CXP? No seu. Ah, tá. Que é mais difícil de acontecer. Não, mas é que assim... A vida não acabou se você não pegar uma mesa na CCXP. É uma galera adolescente eterna, sabe? Vai tomar no cu. Ah, ó, tipo assim, eu fiquei feliz de pegar? Porra, pra caralho. Em 2015 eu não peguei. Mas eu também não fiz nenhuma postagem, nada. Só não peguei a mesa. Só que me impudesse ainda mais. É. O cara faz o choro velado. Uhum. Tá ali todo ano. E a galera vai jogar um confete, porque sempre rola. Sempre rola. Daí dá 5 minutos, você vê um novato feliz pra caralho, que ele pegou uma mesa, tá empolgadão... E o chorão vai lá e dá um likezinho, assim, ó, pá. Ou faz um comentário meio maldoso, meio sarcástico, que se você lê por cima na empolgação, você não percebe. É muito filha da puta. E não, e aquilo também, esse rodízio é até saudável pra isso, porque, tipo assim, tem gente querendo espaço também. Não, mas é assim, imagina. Você vai manter, pô, já vai ser a quarta, é isso? É a quarta. 14, 15, 16, 17, isso, a quarta. Sem contar a Nordeste. Sem contar do Nordeste. São 4 edições. Se você mantiver os mesmos, vai ter gente que tentou ser quadrinista nesses anos, aí não vai conseguir espaço. Coisa que você já conseguiu, às vezes. Ah, imagina você, visitante da feira. É. Você paga mó caro, vai todo ano ter a mesma merda. Mesmos caras, mesmas atrações. É legal que haja um rodízio, é legal que dê chance para as pessoas que não conseguiram no ano anterior pegarem nesse ano. É legal isso aí. Eu não sei como é que é o modo de avaliação deles. Também não quero entender. Eu imagino que todo ano role algo diferente. Algum ponto, algum critério que aparece ou que some pra escolher. Porque essas coisas mudam. Sim, sim. E você vai sacando o que você fez de certo e errado e vai mexendo. Vai mexendo, sim, claro. Não, e essas viram alguma coisa que virou de errado, eu não peguei mesa. Exato. Não, assim, não quer dizer que você não pegou mesa, que você fez alguma coisa errada. Você é um bosta, seu lixo. É nada. Desiste de fazer quadrinho. Eles falaram assim, ó, peraí, então, o Tiagão aqui, tem o Barão, não podemos deixar ele esperto, é talento demais. Vai é ofuscar, muito brilho. Vai ofuscar o stand da Netflix. Da Netflix. O stand da Warner, Panini, da Panini. Lado, né? Eles vão ofuscar, é muito poder no lugar só. É sempre só. De um lado Panini e do outro Netflix. Tá exatamente, a gente fica no meio deles. O legal é que ano passado a gente não pediu pra ter mesa próxima, a gente ficou com a mesa do lado. Do lado, é. Era tipo eu e o Barões. E não existiu, isso não é um podcast. Existia. Existia. Existia, até tinha gente que tipo chegou, ah, eu ouço podcast. Sim, sim. Teve duas manauaras falaram, eram duas meninas que eram de Manaus falaram. Manauara é o gentílico de Manaus? É. Olha que legal. É legal, é bonito, né? Manauara. Manauara. Eu queria saber do Brasil inteiro, mas é difícil, né? Porra. Tem uma cidade em Alagoas que chama Jacaré dos Homens. Que da hora. Como será que alguma pessoa... Cocodrilo. Que nem é o mesmo animal, né? Eu ia fazer um pleito pra ser cocodrilo se eu morasse lá. E onde os crocodilos podem nos encontrar? Eles podem nos encontrar no site.com. Se você não acessou, acesse. O site é bonitinho. É, talvez no lançamento desse podcast, que desse episódio, já esteja rolando Isso Não É Um Canal. É, ele vai ter destaque também no site. Você acha tudo no lugar só, se preferir. É. É, lá também tem o link pra você dar um real pra gente. Tem, caso queira, tem tá lá. Tem links pros nossos produtos, ajuda nós. Nossos quadrinhos, livro Rosens Precipia. É, insano. Você nos encontra no Facebook. Sim. Isso não é uma página. Você nos encontra por e-mail. Não, mande um @gmail.com. Não ia ter leitura dos bagulho? Vai ter depois disso que você já fez o gancho. Ah, tá. Eu acho que até faz mais sentido. Ah, tá. E temos perfil no Twitter agora. Já? Você fez? Opa! É mesmo? @ não é um perfil. Você vai seguir alguém? Não. Segue eu e você só. Não. Ah, tem que seguir eu. Tá, só o Thiago. O único perfil que não é um perfil vai seguir. Não seja besta, segue nós dois. É um negócio mó legal, pô. Só o Thiago. Ah, tá bom, então. Eu vou saber a senha, eu vou seguir você. Aí você vai tirando, tá ligado? Fica uma briguinha entre os dois. Tem mais algum lugar que eu tô esquecendo? Tem o canal. Twitter, Instagram, você acha a gente lá. Não, e se já tiver rolando vídeo, você acessa o site lá pra ver se tá rolando. E também você pode procurar no YouTube. Isso não é um canal. E também nós vamos subir na página também. E daí, então, agora a gente... Adiantou? Agora você... Além dessa opção extra do Twitter, né? Você pode mandar mentions diretos pra gente. @Barone, @TPZanetic. Ah, sim. Ou usar a hashtag Isso Não É Uma Hashtag. Exato. Ou começar a campanha de Lão no INEOP, que ninguém começou até hoje. Nossa, sim. Sério que vocês não querem o Felipe Dylan aqui com a gente? Sendo sufocado pelo odor de cigarro que fica aqui. O ar denso. Cinzeirão. Também não. Conhecido como estúdio. Se de Lão não quiser fumar, nós não fumamos. Nós não fumamos. Tranquilo. Nós vamos trazer convidados. Tem uns aí interessados em participar, já até prometi. Tem que passar pela avaliação do Red Zelly. É 2-1 aqui. Vamos avaliar essa. Vamos avaliar. Não, tem um pessoal legal pra trazer aí. Tem a campanha da Janaína também, né? Não participa a Lu. É. Estou trabalhando nisso, Janaína. Você vem tentando. Opa! Então tranquilo, vamos lá. É, mas vamos para... Tem aí? Tem, pode pegar. Não, eu te reponho. Agora vamos para os comentários, que a gente recebeu e-mail, recebeu os comentários. Certo. A gente começa... Como a gente sempre grava Viajando no Tempo, eu vou falar de comentários sobre episódios 22 e 23. Certo. Que é o aleatório e melhorando franquias de cinema. Ah, sim. O aleatório é o pior, né? As pessoas gostaram. As pessoas gostaram, mas as pessoas não perceberam que o áudio tá ruim porque ele foi gravado de forma errada, né? Sim. Foi a grande comédia de erros no podcast. E o legal é que na hora que você fica colocando efeito, não tá com efeito. Eu escuto, porque você eu tava com o fone da mesa. Da mesa. Aí eu, não tá. Deixa eu, tá sim, não sei o quê. E tipo, fica tipo 5 minutos sem nada, assim. Porque além... De já ter sido um episódio atrasado, de ter perdido o primeiro episódio do dia. Uhum. Eu gravei direto do microfone externo do gravador, não da saída de som da mesa. Ah, é. Então ficou tipo um áudio meio de corredor, assim. Só cagaria eu falando, estúdio novo, olha essa acústica. Aquele puta eco do demônio. Nossa, é bom, ninguém reclamou, tá daí. Tá ótimo, né? Mas vamos lá. Vou começar com os do 23. Que tem um comentário de pedido. Pedido. Eu adoro os nomes que as pessoas colocam quando elas não querem se identificar. É. Mas assim, a gente sabe o e-mail de vocês, que vocês têm que preencher. Mas a gente não vai dedar quem é que. Não, tranquilo, tranquilo. Que é... Pediu anonimato, recebe anonimato. Tranquilo, tamo aí. Comentou já é milagre, então tá bom. Você acha que a gente não vai respeitar vocês? Mas tem lá, pedido. Queria pedir encarecidamente pro Barone ler todos os e-mails como se fosse um americano lendo pra sempre. Ok, mandem e-mails então. Nesse episódio teria um e-mail, exato. Então não vai rolar. É. Então vamos lá. Fiscal de Pudim. É o podcast mais fiscalizado da podosfera. Caralho. Não, metade da verba da prefeitura é pra fiscalizar, isso não é podcast. O Dória chegou, tá jogando só fiscalização pra gente. E o objetivo é citar Pudim pra sempre em todos os episódios? Sim. Fiscal de Pudim não escuta episódios antigos. É. Porque da primeira vez que mencionamos Pudim, dissemos que ele vai pra sempre estar na área de links. Porque Pudim, a representação do Pudim estar no, sempre na área de links é porque ele está sempre nos nossos corações. Exatamente. Aí tem Eduardo Capelo. Ele comentou. Quadrinista. Safado. Safadão. Finalmente, ouvinte desde o início. Um beijo, seu lindo. É, ele é maravilhoso. Só que ele nunca comentou, ele só curte, ele dá coração. Ah, a gente tem vários ouvintes fantasmas. Tem. Que não se pronunciam. É, eu sei que quando eu compartilho no Facebook, essas coisas assim, ele dá coração, alguns, né? É o ouvinte que fez voto de silêncio. É. É o ouvinte que acha que não tem nada a dizer. Não tem mesmo. A gente não, estamos aqui gravando. Estamos aqui gravando, uma hora e meia. Ele disse, eu sabia que vocês iam imitar o Tom Cruise e rir do mesmo jeito. O legal, o mais legal é que, tipo assim, você imagina o cara na casa dele. Tipo assim, e tipo, a mulher dele olhando, né, que o Eduardo é casado, né? A mulher dele olhando e falando, ai... Ah, se ele tá ouvindo isso sem fone de ouvido, tá fazendo errado. Tá fazendo errado, exato. Temos o Alessio. O Alessio virou o maior entusiasta do podcast. Sim! Comenta em todos os episódios, não importa quando ele ouviu. É. Ele que espera que a gente volte pra ficar vendo. Aliás, hoje ele me mandou uma mensagem no... Inbox, né? No Messenger. Ele mandou pra mim também. Que é ouvir todos os episódios. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Aliás, do Alessio, sempre fazer com a voz do Alessio. Sim. Ouvi todos os podcasts e sinto vazio na alma agora. Senti um vazio na alma porque não tem episódio do nosso podcast pra ouvir. É, olha, triste. Tá pior que o Ayrton Marinho. Alessio, vamos conversar, amigo. O comentário de Alessio no 23 é: vamos lá. Tem pontos, tem vários pontos. A pronúncia é Usagi Yojimbo, Thiago. Ele tá me corrigindo, filha da puta. Segundo ponto. É. Essa cena de esse não é mais um besterol americano é foda. Eu rio só de se lembrar. Como é risada do Alessio? Puta, é inimitável. Né? Não, esse é o Butler, sei lá. É o Butler. Ah, não sei fazer. Vale lembrar que o Johnny Depp virou Jack Sparrow em Medo e Delírio em Las Vegas. Ué, é verdade. É verdade. É verdade, tem razão. Bem lembrado. Fritou o cérebro no deserto. Agora pro aleatório. O aleatório tem um comentário pra porra. Vou escolher alguns. É. Um que é relevante. Certo. Fiscal de rola. Olha quanto fiscal. Fiscal de pudim, fiscal de rola. Fiscal de rola diz... Só um comentário sobre o exame de toque. Ah, que teve. Ter também. Prazer anal e ser gay são coisas diferentes. Dá pra ter prazer anal sem ser gay. Vários homens héteros sentem, mas pode ser ligado à homossexualidade de forma tão pejorativa, acaba virando tabu. Concordo, tanto que eu que respondi esse aí. Porque, na verdade, assim, eu respondi principalmente para o quê? Porque a gente não falou isso, né? A gente não entrou pro lado de falar, ah, coisa de gay, não sei o quê. Na verdade, sim. Homens héteros podem gostar de serem tocados no ânus. Sim, sim. Então, foi só, tipo, legal que foi como fala... complementou o nosso comentário. Sim. Né? Um fiscal de rola é uma pessoa muito... Como posso falar? Iluminada. Sim, certamente. É isso aí. Muito obrigado, fiscal de rola. Esperamos seu retorno. Teve uma autopromoção, que eu vou fazer um jabá pro bono. É. Que Felipe Bezerra... Ah, o segundo lugar no Fambobão. É verdade, ele e o Ayrton Marinho. Se bem que o Alessio tá correndo por fora. O Alessio é entusiasta. É diferente. É diferente, é. E ele mandou... Isso aí, compre Evangeliza Comics. Compre, né? Compra. Aproveita e compra os nossos. Faz o pacotão. Aí, Alessio gosta. De novo. Alessio, ele adora fazer vários pontos em cada comic. É, não, ele comenta... É engajado, né? Ele comenta todo episódio, entendeu? Ele ouve tudo, depois vem fazer um comentário. Bem completo. Pra quem não sabe por que o Barone tá falando assim, esse é o jeito que o Alessio fala. No episódio de Harry Natal. Potter... Não, no... de Harry Potter. De Harry Potter, ele participa sim. o tempo todo, né? E você pode sacar como é muito parecido. Inclusive, um dos nossos episódios mais baixados, né? Sim. Eu acho que outra versão ainda vai estar fora do ar quando a gente tá. Quando isso aqui for pro ar. Porque não. A gente tem um episódio do podcast, o Contra a Audição, que é só sobre o Alessio. Não, quando tiver, a gente anuncia e coloca Alessio. O link aí. O mito dele. É bem legal, é bem legal. Aí vamos lá. A música do Gênio é boa, mas a do Sebastião e a Pequena Sereia é melhor. É porque no episódio eu tinha falado qual era a sua música da Disney favorita. No Academia de Polícia, eu era o Zed. Faz todo sentido. O filme era Dover Boy, Garoto de Programa. Ah, que eu não lembrava o nome. Mas o mais tenso era O Último Americano Virgem. É verdade, olha. Alessio traz sabedoria pro negócio, hein? Descobri que o Thiago me odeia. Nossa, demorou tanto assim? Te conheço há 6 anos e você descobriu agora? E gererê era foda. Imagina o Alessio cantando gererê. Eu escolhi esse. Gererê ou LSD. Tava ouvindo podcast, Thiago me odeia. Fui lá e comentei, fica na cadeia. Tinha que fazer um fade out assim nesse daí agora. É que esse teve resposta, rolou uma interação entre ouvintes, por isso que escolhi ele. Oh, que legal! E aí, Ayrton Marinho, participante de reuniões corporativas imbecis, esse é o nome inteiro que tá no comentário. É. Thiago odeia todo mundo, esse hipster do Brás safado. Olha! Olha! Ofendendo mesmo, hein? Vai deixar barato? Posso xingar o Ayrton aqui? Ué. O que a gente faz? É isso. Na verdade, assim, toda vez que a gente cita o Ayrton Marinho é pra xingar ele. Ayrton, né? Pede. Eu vou fazer diferente. Eu vou distribuir amor. Ayrton, eu te amo, seu lindo. Acho que você já fez isso. Te odeio, filha da puta, cuzão do caralho. Também já fez isso. Eu sou indiferente a você. Ou indiferença dói mais, velho. Dói mais, exatamente. E aí, Alessio... Fez a tréplica. Tava rolando debate. Isso é falta de amor próprio. Falar tanto de si mesmo é um sintoma óbvio disso. Ai, caralho. Depois dessa parou, né? Não tem mais, né? Maravilhoso. Nossa, obrigado, Alessio, por fechar com chave de ouro. É verdade. É verdade isso aí, Alessio. É verdade. Você me diagnosticou. Leu ele assim como... Nossa. Ninguém. Puta que pariu. Dito isso tudo, tchau. Nos vemos na semana que vem. Com outro comentário, aliás. Nós precisamos fazer o... A gente devia... Eu ler a parte do Ayrton e você do Alessio, pô. Vamos fazer um rapidinho improv do Convert 3. Tá. Fala aí, Alessio. Puta que pariu. Desculpa, que pariu. É Alzheimer. E aí, Alessio, beleza, velho? Oh, e aí, beleza, Alessio? Oh. Cabra d'água. Você não vai comprar umas poses de bivéia aí, não, pô? Eu vou comprar. Eu tô baixando aqui o podcast. Atrasou hoje. Cabra d'água. Por que cabra d'água? Assim? É que ele só sabe falar essas coisas, sei lá. É, tipo, vocês precisam. É, exato, que ele faz a vida real, né? Eu comprei cabra d'água, pronto. Compre o cabra d'água. Ele vai comentar embaixo aí, compra a cabra d'água mesmo. É legal, cabra d'água. Pior que é legal, o pior é isso. Mas se ele comentar isso, eu rejeito, o comentário não vai aparecer. Meu, tá com quase 6 horas de duração aqui, tchau. Deixa eu ver aqui. Ah, 1h46. Acho que é o nosso maior episódio. Um dos maiores, sem dúvida. Porque também a gente englobou, tipo, a gênese do ser... Grumpy. A gente englobou desde o Big Bang até o fim dos tempos. Acho que a gente vai dar uma enrolada maior só pra ser longo. Só pra assustar. Mas ninguém vai ficar até aqui. Se você ouviu até aqui, parabéns. Daqui pra frente é só linguiça. Então vamos fazer o quê? 2 minutos de enrolação. Um limão e meio limão. Dois limões e meio limão. Três limões. Quatro limões e meio limão. Cabra d'água. 5 limões e meio limão. 6 limões. Um cabra d'água. Um fiscal incomoda muita gente. Dois fiscais incomodam muito mais. Não, tinha que ser incomodam. Incomodam muito mais. Fiscal de rola. Fiscal de pudim. Fiscal de podcast é uma das maiores estrelas dos nossos comentários, porém ficou sumido, não sei se é porque... Acho que é porque a gente tá acertando os links. Eu também. Será que existe uma liga de fiscais? Ou será que o fiscal é uma pessoa com várias personalidades? Eu posso dizer com propriedade que não é a mesma pessoa. Olá, hein? A não ser que ela seja que nem o protagonista de Fragmentado... E ela tem contas de e-mail para as personalidades de fiscalização. Eita porra! Então cada dia a pessoa tá com uma personalidade? Pode ser. Caralho. E aí ela fiscaliza outro aspecto. Nossa, olha... Pode ser isso. Pode ser isso. Não, eu duvido, mas pode ser isso. Não sei. Olha, mas tem é louco no mundo, né? Teve outros fiscais que já apareceram por aí, né? Tem vários. Deixa eu abrir os comentários no WordPress... Ah, você consegue pegar assim, puxar assim? Eu acho que eu consigo procurar fiscal aqui. Puta, se conseguir... Nossa, a gente vai listar todos. Conseguiu? Tá pensando. Fiscal de pudim, fiscal de podcast, fiscal de rola, fiscal das Kardashians. Eu lembro deles. Fiscal de sabe o que eu odeio. Olha! Esse é antigo. Fiscal de carnificina. Ah, é que eu falei que era a minha palavra favorita. É deveras. É. Foi você que fez isso? Não, a carnificina é a minha. Deveras é a do fiscal. Teve fiscal de cu. Quando você contou a história que você limpou... Limpei, eu lembro você desse. Você pegou o jornal do lixo pra limpar. Inclusive, seu cu. Nos comentários mais engajados de todos. Sim. Se tivesse o prêmio de melhor comentário, era esse. Sim. Tem outra página, aguenta aí. Caralho! Tem muito comentário com fiscal. É. Teve também, o último que falta, o fiscal de aberturas do podcast. Nossa! Ah, por causa que fala da explosão. É, explosão no meio da abertura do podcast. Sempre teve. Não gostei, apaga. É, tem desde o primeiro episódio. Vai trocar de podcast, fiscal. É, eu só ignorei. É, óbvio. Ah, ele é legal ter IP do computador dos fiscais. Eu posso, sei lá, ser super hacker e invadir. Para de falar uns negócios desses, o pessoal fica paranoica, porra. Mentira. Mas tem mesmo? Aí ele mostra o IP, é uma questão de segurança. Ah, até tá. Mesmo porque... Porque a gente não sabe fazer nada. Quando você tem... Eu garanto que se acontecer alguma coisa, é o Barone. Não. Porque eu não consigo. Até mesmo porque fiscal de podcast é mais esperto. O fiscal de podcast não coloca o e-mail de verdade. Ah! É sempre fiscal@podcast.com, fiscalde@podcast.com. Ah, olha aí. Vou chamar um campo obrigatório. Sim, sim, não sim. Quer dizer que você precisa colocar e-mail de verdade. É verdade, é. Viu fiscal de pudim que colocou o e-mail verdadeiro fiscal aqui? Fiscal de pudim se ferrou, hein? manda um e-mail pro fiscal de pudim. Se a gente tivesse com mais tempo, eu falaria, manda um e-mail. O que é engraçado é que assim, é um e-mail inventado, porém com o nome da pessoa. Ai, sério? Pra gente saber quem é. Ah, tá, pra já, né? Então, beleza. Vai falar... Não, não, não, achei, não a pessoa achei... pediu... É, não, acho que não faz o menor sentido, mas é verdade, é. Bom... Não, mais. Que oração aí eu na boa? Eu quero assustar as pessoas. Certo, que oração? 20 pra meia-noite. Sério? Eu preciso ir embora do busão, porra. O busão passa até 2 da manhã. Tá louco? Sim. Não! É. Tá louco? Até meia-noite e 20. É óbvio, eu preciso... Até meia-noite 20 só ônibus, não. Sim, meia-noite e meia, por aí. Sério, deixa eu ir embora. Cara... Me liberta. Eu pagaria até o Uber pra vocês se fuder. Tchau.